Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Desde as eleições de 10 de março, com o incrível crescimento do Chega, que meio mundo, que é como quem diz, um mundo inteiro menos 18%, anda a puxar pela cabeça a tentar descobrir as causas que expliquem aquele resultado. E, em particular, expliquem o facto de o partido ter conseguido, em menos de 5 anos, multiplicar o seu resultado por 13. Mas este debate sobre o caso português entronca noutra discussão muito mais ampla sobre as causas da ascensão da direita radical nas democracias ocidentais este século e, em particular, na última década. Este é um tema sobre o qual, nos últimos anos, muita investigação tem sido produzida e muito tem sido escrito, incluindo por pessoas pouco relevantes, como este que vos está a falar, mas também por pessoas que valem mesmo a pena ler e ouvir. E uma dessas pessoas é precisamente o convidado deste episódio, o Vicente Valentim. A investigação dele foca-se no fenómeno como um todo, mas ajuda-nos também, como vão ver, a compreender melhor o caso português. O Vicente é cientista político na Universidade de Oxford e dedica-se a estudar o papel das normas sociais no comportamento dos cidadãos em democracia. No seu doutoramento, que recebeu vários prémios, debruçou-se em particular sobre o estigma social que existia, durante muito tempo, na maioria das democracias, em torno das ideias de direita radical e o modo como esse estigma, nos últimos anos, se tem desfeito. Ao estudar a evolução destas normas na sociedade, o Vicente acabou por desencobrir uma causa até aí inexplorada para o rápido crescimento eleitoral dos partidos de direita radical. Segundo ele, a verdade é que aquelas ideias já tinham, antes, apoio entre o eleitorado. Só que o estigma social que pendia sobre elas impedia que elas fossem expressadas abertamente. O resultado é que quem tinha essas ideias não tinha noção do seu apoio real e o mesmo é válido para os políticos, que gostariam de aproveitar esse filão, que também não tinham noção da prevalência dessas preferências. E, portanto, segundo ele, é esta espécie de reserva de apoio pré-existente a estas ideias que depois explica que os partidos da direita radical tenham conseguido crescer tão rapidamente, um pouco por todas as democracias e agora também em Portugal. O que acontece depois é que, com o sucesso eleitoral destes partidos, o estigma que existia sobre aquelas ideias acaba por desfazer-se e elas passam a ser defendidas abertamente no que ele chama o processo de normalização destas ideias. E é este o termo que dá nome ao primeiro livro do Vicente, que sairá em Portugal no dia 16 de Abril, chamado O Fim da Vergonha, Como a Direita Radical se Normalizou. E foi também o tema de uma conferência académica que ele deu recentemente em Lisboa, à qual eu assisti e que depois me levou a convidá-lo para o 45 Graus. Na nossa conversa, comecei por pedir ao convidado para explicar melhor esta tese e discutimos como ela contrasta com outra explicação muito ouvida, sobretudo nas últimas semanas em Portugal, que é de que o voto nestes partidos é, sobretudo, um voto de protesto em relação ao estado do sistema político e não tanto um voto ideológico. E falámos também de uma outra explicação relacionada com este voto de protesto, que é o surgimento das redes sociais e o modo como nos últimos anos vieram alterar rapidamente e de uma forma drástica a relação dos cidadãos com a política. A explicação do Vicente, de que já existia esta espécie de reserva na população com aquelas ideias, contrasta também com as explicações de fundo mais discutidas na investigação da ciência política, que veem na ascensão da direita radical este século, sobretudo uma consequência da insatisfação de muitos eleitores, por um lado, com mudanças ocorridas na economia, sejam a globalização, a automação, o aumento das desigualdades, e também com alterações ocorridas na sociedade, sejam elas o aumento da imigração, mudanças a nível de costumes, ou as tensões identitárias que têm afetado as sociedades ocidentais nos últimos anos. No livro Política a 45 Graus, explico em detalhe, em profundidade, estas duas causas para o crescimento do populismo. Elas são claramente muito importantes, mas a verdade é que, sozinhas, elas dificilmente explicam como é que estes partidos têm crescido de forma tão rápida. Para isso, na minha opinião, é necessário ter em conta o papel das redes sociais e, provavelmente também, a explicação que o Vicente oferece. Este foi um episódio muito interessante. Como vão perceber, fez-me olhar para este tema com outros olhos e acho que vão sentir o mesmo. Mas é também um episódio que provavelmente vos vai dar luta, porque foi uma conversa intensa e exploratória e porque o tema em si é complexo. Há uma série de causas possíveis em que nós podemos pensar para o crescimento destes partidos. Aliás, quem participou no módulo 2 dos workshops de pensamento crítico, chamado As Causas das Coisas, vai provavelmente encontrar aqui um tipo de discussão vagamente familiar. E por falar nos workshops de pensamento crítico, já estão abertas as inscrições para o módulo 3, chamado Decidir Melhor, que vai decorrer em maio, em Lisboa, no Porto e também online. Vejam como se inscrever no site josemariapimentel.pt/inscrições. Caso tenham interesse em serem informados de futuras sessões, deste ou de outros módulos, deixem o vosso e-mail através do formulário que encontram na descrição do episódio. E agora, deixo-vos com Vicente Valentim. Mas antes disso, um momento publicitário. Como se lembram, explorámos recentemente no 45 Graus a ciência do sono, com a médica Teresa Paiva. O episódio tornou-se rapidamente num dos mais ouvidos de sempre, o que é normal, porque dormirmos bem é fundamental para a saúde e a verdade é que hoje temos todos muito mais noção disso. A importância do sono tem levado a que surjam cada vez mais empresas nesta área e uma das mais inovadoras é a Blanky, que patrocina este episódio. O primeiro produto que a Blanky lançou são os chamados cobertores pesados. Este tipo de cobertores são usados há já bastante tempo por profissionais de saúde para ajudar pacientes com autismo, transtorno obsessivo compulsivo ou perturbação de hiperatividade. E nos últimos anos, embora esta ainda seja uma área recente, tem surgido muita investigação que indica que eles podem também ajudar no tratamento das insónias. E há muitos clientes que parecem concordar. Podem encontrar a gama completa de produtos da Blanky, que vai de lençóis a almofadas, visitando o site blanky.pt. Podem comprar sem receio, porque podem devolver ou trocar gratuitamente. Vicente, muito bem-vindo ao 45 Graus. Olá, obrigado pelo convite. Eu decidi convidar-te para o podcast porque acho a tua, aliás, como já te disse, acho a tua investigação muito original, as investigações mais originais em ciência política que eu tenho apanhado nos últimos tempos e até muito diferente do que se tem feito nesta área. Eu confesso que quando apanhei o teu nome, não sei onde, deve ter sido alguns no Twitter originalmente, pensei, ok, aqui está mais um investigador a investigar estes temas, tudo bem, né? mas eu tenho algum ceticismo em relação à investigação sobre esta área. Porque como é um hot topic, não é um tema de moda, é um tema que atrai muita gente e muitas vezes faltam dados e a pessoa está um bocado a dizer mais do mesmo ou a dizer umas coisas que na verdade não fazem sentido. E depois, quando percebi qual era a tua explicação, qual era a explicação que tu propunhas, aí realmente achei muito original e acho, embora tenha algumas dúvidas que vamos falar, mas acho que é uma explicação muito boa e muito original e tem duas características, acho eu, das boas explicações, que é, primeiro, partem de uma boa pergunta, normalmente as boas explicações em ciência e nas ciências sociais é a mesma coisa, partem de uma boa pergunta, e depois, são aquelas explicações que, em retrospectiva, parecem evidentes, né? Até só que ninguém se lembrou, não é? Mas em retrospectiva parece uma coisa evidente, porque, de facto, há um puzzle que estava por explicar, não é? E portanto, decidi convidar-te para o podcast, para divulgar o que tens feito, e acho que vai dar uma discussão interessante, e para partirmos para a nossa conversa, pedia-te, que é o mais fácil, porque vais fazer o melhor do que eu, para descreveres a tua investigação, as tuas conclusões, quer dizer, de onde é que partiste e onde é que chegaste, basicamente. Bem, o livro é acerca da direita radical e do crescimento da direita radical, principalmente na Europa, mas nas democracias ocidentais em geral. E há duas principais explicações, acho eu, na literatura. Uma tem a ver com a economia, há alterações na economia e isso faz com que as pessoas que se sentem deixadas para trás por essas alterações se aproximem da direita radical. E outra é uma explicação mais cultural, em que se parte de uma ideia de que há mudanças de valor nas sociedades e as pessoas que não se reveem nos novos valores, por isso se aproximam da direita radical. Mas ambas as explicações acabam por desembocar numa ideia de que as pessoas não tinham necessariamente ideias de direita radical e acabam por desenvolver essas ideias. Eu acho que este projeto partiu um bocadinho de uma espécie de uma contradição entre este ponto de partida, esta ideia de que as pessoas votam na direita radical porque passaram a ser de direita radical, e o que nós vemos quando olhamos para os dados, principalmente do crescimento destes partidos, que tende a ser muito rápido. Ou seja, por exemplo, em Portugal, que acabamos de ter eleições, o Chega passou de 1% dos votos para 7%, para agora 18%. Isto é um crescimento muito rápido. E nós tendemos a ver isto como, bem, isto significa que em 2019 1% das pessoas em Portugal tinha ideias de direita radical, depois 7% e depois 18%. Vê-se muito este tipo de explicação, porque é que as pessoas agora estão aproximadas de ideias de direita radical, etc. Mas a verdade é que nós sabemos, e há muitos estudos acerca disto, que as ideias políticas das pessoas não mudam tão depressa. Ou seja, é bastante, acho eu, implausível pensar que de 1% de pessoas de direita radical se foi para 7% passado 3 anos e para 18% passado 2 anos. E, novamente, isto não é só algo que acontece em Portugal, acontece em muitos outros países que os partidos de direita radical crescem a esta velocidade. E então, para tentar explicar como é que isto pode acontecer, como é que isto pode acontecer a esta velocidade, a explicação que eu dou é uma explicação baseada numa ideia, que é a ideia de normas sociais, que é a ideia de que as pessoas têm percepções daquilo que é dado como aceitável ou não aceitável num determinado contexto. E então, baseando-me nisto, eu tenho que dizer muito rapidamente, depois podemos falar mais, é que, na verdade, o motivo pelo qual o apoio a estes partidos cresce tão depressa é que muitas pessoas já tinham, de facto, ideias de direita radical antes, mas simplesmente tinham a percepção de que era dado como inaceitável expressar essas ideias, e era por isso que não o faziam. Mas a partir do momento em que há um político competente e hábil que entra na política com ideias de direita radical, estas pessoas acabam por se sentir mais confiantes em expressar estas ideias que já tinham, e é por isso que os partidos acabam por crescer tão depressa, porque não implica necessariamente mudar as ideias das pessoas, só implica que as pessoas expressem ideias que já antes tinham. Que já tinham, exato, sim. Como eu dizia há bocado, o que eu acho interessante é que isso parte de uma ótima pergunta, não é? Que é a constatação de que seria inverosímil uma mudança tão rápida nas ideias das pessoas explicar este crescimento tão rápido, não é? E, portanto, ele tem que ser explicado por outra coisa qualquer, e a hipótese que tu propões é que, na verdade, ele é explicado não porque as ideias tenham mudado, ou pelo menos não totalmente porque as ideias tenham mudado, mas porque havia lá já pessoas que tinham essas ideias, só não as estavam a expressar. Exato. Nesta explicação estás a partir de um pressuposto com que eu simpatizo, mas acho que algumas pessoas questionarão, não é? Que é de que as pessoas que votam nestes partidos fazem-no porque têm ideias de direita radical, digamos assim, ou seja, porque partilham das ideias daqueles partidos, não é? O que é que tu dizes às pessoas que propõem a tese de que as pessoas estão a votar por protesto e não por razões ideológicas? E o que é que os dados dizem sobre esta... Os dados permitem-te estudar isso que tu falavas, não é? Que é a diferença entre as ideias que as pessoas já tinham e as ideias que as pessoas expressam, ou seja, permitem avaliar isso ao longo do tempo em vários países? Sim, se não te importares, eu falo primeiro um bocadinho antes dessa ideia do voto do protesto e depois logo digo o que é que eu faço. Novamente, como tu acabaste de dizer, eu não pretendo com isto dizer que isto explica a totalidade do voto na direita radical. Acho que explica uma porção significativa o suficiente para explicar porque é que eles crescem tão depressa. Mas podem estar outras coisas a acontecer ao mesmo tempo. Agora, dito isto, eu acho que, em relação a esta ideia do voto de protesto, acho que ela se baseia numa interpretação muito focada em Portugal e acaba por perder de vista as semelhanças que há entre o que aconteceu em Portugal e o que aconteceu noutros países. É verdade que nós sabemos que as pessoas que votam nos partidos de direita radical e as pessoas que votam no Chega, concretamente, tendem a ser pessoas que estão insatisfeitas com a performance do governo, que estão insatisfeitas com a forma como a democracia funciona, etc. Mas eu acho que é um salto algo grande assumir que estas ideias não são constantes, ou seja, que as pessoas se sentem insatisfeitas com a performance do governo agora, porque o PS teve um governo, etc. Eu acho que isso é uma atitude um bocadinho mais prolongada, que estas pessoas têm sempre essas ideias. Para além disso, eu acho que esta tese do voto de protesto, enfim, mesmo que as pessoas votem por protesto, a verdade é que as pessoas não foram afastadas do Chega pelas suas ideias de direita radical xenófobas. Por isso, as pessoas não podem ter ideias muito contrárias às do Chega, caso contrário, teriam votado noutro partido. E se isto tudo tem a ver com percepções de corrupção, a ideia de que o PS já não devia estar no governo, etc., havia outros partidos que propunham uma alternativa, até à direita. Podemos pensar, por exemplo, na Iniciativa Liberal, que também tinha uma retórica muito em torno desta questão da corrupção, da questão de ser necessário tirar o PS do governo, etc. Há um motivo pelo qual as pessoas pensam no Chega e não da Iniciativa Liberal ou de qualquer outro partido. E, além disso, eu acho que, associada a esta retórica, vem uma ideia que é bastante, acho eu, difundida no debate português, que é a ideia de que há uma certa franja do eleitorado que vota em protesto e votou agora no Chega, mas que antes poderia ter votado noutro partido como o Bloco ou o PCP. E eu acho que, bem, não acho, o que os dados mostram, pelo menos em relação a eleições anteriores, é que não há propriamente transferência de voto do PCP para o Chega, ou se há, é completamente minoritário. Ainda não sabemos para estas eleições, mas pelo menos baseado naquilo que sabemos para 2019 e 2022, não há propriamente uma transferência significativa. Por isso eu acho que os problemas que eu tenho com essa ideia do voto de protesto, novamente, não é para dizer que algumas destas pessoas não poderão ter votado por esse motivo, mas é para dizer que eu acho que isso não explica porque é que o Chega teve 18%. De explicar é uma percentagem bastante pequenina desse apoio ao partido. Agora, concretamente, passando para o que é que eu consigo mostrar que mostra que algumas pessoas já tinham estas ideias. Uma das coisas que eu começo por mostrar é a ideia de que há mais aquilo que se chamam custos sociais de expressar ideias de direita radical do que outras ideias, que é o ponto de partida. Ou seja, o ponto de partida é que as pessoas acham que não é dado como aceitável apoiar partidos de direita radical, seja o Chega ou partidos noutros países, e é por isso que essas pessoas acabam por esconder as suas ideias. No livro eu mostro dados de um artigo que eu tenho como coautora, em que nós aí estamos a estudar a Espanha, porque foi antes do Chega ter catapultado para toda esta atenção mediática, mas o que nós fazemos é nós mostramos às pessoas uma imagem de alguém que tem uma t-shirt de um partido numa praça e perguntamos como é que elas reagiriam. E damos-lhes um conjunto de hipóteses de reação, que são baseadas em estudos anteriores. A conclusão desse estudo é que, quando comparamos o Vox, que é o partido de direita radical, com partidos de outras ideologias, é muito mais provável que as pessoas façam aquilo que nós chamamos de sanções sociais ao partido de direita radical, ao Vox, do que a outros partidos. Por sanções sociais, entenda-se, ir ter com esta pessoa e dizer que as suas ideias políticas não são aceitáveis, no limite até insultá-la, mas também espalhar rumores, não ajudar esta pessoa se fosse preciso, etc. Por isso, enfim, há mais custos, socialmente falando, de expressar ideias de direita radical do que outras ideias, e nós, nos resultados deste estudo, é também que as pessoas sabem que isto é verdade. Ou seja, não é só que as pessoas nos possam fazer isso, mas as outras também sabem que é isto que acontece se uma pessoa expressar ideias de direita radical. E depois, sim, isso, o que é, desculpa, estou a perder. Isso é intuitivo, não é? Quer dizer, toda a gente, nós temos essa experiência, não é? Mesmo em Portugal. Sim, eu acho que sim, ou seja, a mim também parece que é intuitivo e por isso é que acho que era isto que estava a acontecer, mas enfim, era só uma forma de mostrar isto com dados empíricos, claro. Se não tinha sido feito, tanto quanto eu sei. Mas pronto, a ideia é que como há esses custos, perde-se mais socialmente em expressar ideias de direita radical do que outras ideias. Muitas das pessoas que têm estas ideias acabam por não as mostrar. E isto eu tento mostrar de algumas maneiras no livro e noutro trabalho que eu tenho. E o que eu tento fazer é tento comparar aquilo que as pessoas dizem e fazem em contextos em que estão mais em privado e se sentem mais à vontade e em contextos que são muito parecidos, mas são mais públicos e têm que ter uma interação com outra pessoa. E então, por exemplo, eu olho para aquilo que as pessoas dizem em inquéritos em que estão completamente em privado, por exemplo, se fizerem os inquéritos na internet ou se os fizerem por carta, ou em inquéritos em que têm que realmente ter uma interação com a pessoa que está a fazer as perguntas. E nessa análise de dados, que é no caso da Alemanha, o que eu encontro é que as pessoas, quando estão em privado, estão mais dispostas a dizer que têm um conjunto de ideias de direita radical. Por exemplo, isto vai de dizerem que efetivamente apoiam o partido de direita radical, a questões de política mais concretas, como acharem que os refugiados são o maior problema do país. Isto, na Alemanha de 2002, muito antes da direita radical ter sucesso e muito antes dos refugiados serem realmente uma questão que se discutia no país. E depois, outra análise de dados que eu faço mais comparativa tem a ver com comparar aquilo que as pessoas votam, ou seja, quando estão num contexto completamente privado, em que podem votar no partido que for e ninguém sabe o que fizeram, com o partido em que as pessoas dizem que votam. Ou seja, normalmente há inquéritos que se fazem no rescaldo das eleições, em que alguém contacta as pessoas e pergunta em que partido é que votaram na eleição que acabou de acontecer. E a ideia aqui é que isto é muito parecido com efetivamente votar, com a diferença que, enquanto votar é privado e ninguém vai saber em quem é que se votou, dizer que se votou num partido já pode ter alguns custos sociais, não é? Ou seja, se eu disser que votei num partido que é dado como inaceitável ou indesejável, as pessoas podem julgar, etc., ao contrário do que acontece realmente na cabine de voto. E aí o que a conclusão dessas análises é, novamente, que mesmo pessoas que estão dispostas a votar em partidos de direita radical, muitas vezes acabam por dizer que não o fizeram, novamente para evitar este tipo de custos sociais. Isto é uma coisa que acontece com os partidos de direita radical, porque têm isto que eu chamo este estigma político, mas não acontece com partidos de outras ideologias. Ou seja, todas estas análises são para tentar mostrar que muitas vezes as pessoas têm ideias políticas, nomeadamente próximas da direita radical, mas porque têm a percepção de que essas ideias são dadas como inaceitáveis, indesejáveis, acabam por não as mostrar. E tu mostras que, basicamente, a partir do momento em que o partido começa a eleger e começa a ser um partido normal do sistema, as ideias passam a ser mais aceitas e gera-se uma convergência entre o voto real e o voto admitido, digamos assim, não é? Exato, ou seja, isto que eu estava a dizer antes era mais ou menos a primeira fase deste processo, não é? Eu chamo isto da fase de latência, mas depois a ideia é que isto tudo pode mudar se aparecer um político competente e hábil que é capaz de se aperceber que estas ideias existem e que as põe no debate político. No caso de Portugal, isto foi André Ventura, podemos falar um bocadinho mais acerca de como é que ele fez, etc. Mas isto é um padrão que acontece em todos os países que passam dessa fase para a fase em que Portugal está agora, em que de repente a direita radical tem muito apoio e as pessoas se sentem confortáveis em dizer que apoiam em público, etc. E como dizias, uma das análises que eu faço no livro é fazer esta comparação entre o partido em que as pessoas votam e o partido em que dizem ter votado, quando estes partidos não têm ainda sucesso eleitoral, por exemplo, se estão fora do Parlamento, etc., e depois de o terem quando já entraram para o Parlamento. E como dizias, a conclusão aí é que há uma convergência entre o voto real e o voto assumido depois destes partidos terem sucesso. Ou seja, pessoas que já apoiavam a direita radical, mas que muitas vezes acabavam por não dizer que o faziam porque tinham medo destes custos sociais, sentem-se muito mais à vontade em admitir que apoiam a direita radical depois destes partidos começarem a ter sucesso, e é isso que eu chamo este processo de normalização. Ou seja, é um processo através do qual as pessoas acabam por ter a percepção de que estas ideias que já tinham se tornaram mais socialmente aceites do que antes o eram. Por acaso, há um aspecto engraçado sobre isso, não sei se já te ocorreu. Eu acho que tu usas o termo normalização, aliás, ou se quiseres de outra forma, eu acho que em ciência política se usa o termo normalização da direita radical de uma maneira um pouco diferente do significado que normalmente é dado no debate público. Ou seja, próximo, mas diferente. Porque normalmente quando se fala de normalizar a direita radical é do tipo, sei lá, o PSD vai fazer uma coligação com o Chega, ou fala com o Chega, ou leva-se o Chega a sítios, é quase como convidar para uma festa, não é? Normalizar no sentido de convidar para a convivência, normalmente fazem parte dos partidos educados, digamos assim, da democracia, não é? Portanto, tem mais a ver, parece-me, do lado das normas da democracia e dos políticos. Enquanto que o significado que tu dás é mais um significado social, normalizar no sentido mais literal de passar a ser normal a pessoa ter e revelar preferências com os seus amigos, digamos assim, ou seja, fora sequer do espaço da política. É verdade que a forma como eu defino o conceito é muito mais social, como disseste, é muito mais do lado do eleitorado e não tanto do lado das eleições políticas. Mas eu acho que eu continuaria a usar a expressão, por exemplo, o exemplo que deste do PSD, sentar à mesa com o Chega. Eu continuaria a dizer que isso é uma ação normalizadora da direita radical, no sentido em que é muito provável que acabe por ter... Não, exatamente. Não, absolutamente. Só que o foco é diferente. Ou seja, o foco nessa é na ação. Ou seja, deve ou não deve o PSD, por exemplo, normalizar o Chega, não é? Enquanto o teu foco é mais no resultado, né? É mais no... Certo, exato. E ao fim do dia, ou seja, continua a ser uma questão em aberto se esse tipo de ações acaba por normalizar ou não, não é? Pois, exatamente. Eu acho que fazem, é um livro, mas é verdade que isso não é necessariamente aquilo que eu chamo de normalização por si só. Normalmente, eu acho que na ciência política se acaba por dar um nome um bocadinho diferente a esse tipo de processo de que estás a falar, que é a ideia de pariah, de pária, diz-se em português, não é? Sim. Que muitas vezes a direita radical são partidos pária e que, em fazendo este tipo de ações, os partidos mainstream deixam de os considerar como partidos pária, que é mais esta dinâmica de nível das elites políticas de que estás a falar. E depois eu tento contrapor isso a esta ideia de normalização, que é mais o que acontece ao nível do eleitorado. Agora, naturalmente, eles acabam por se influenciar um ao outro. Sim, e parece-me, quer dizer, o teu, como é um trabalho científico, não tem um lado moral propriamente, não é? Tu estás a avaliar esse processo de normalização que acontece, não é? E não, como acontece quando normalmente se usa este termo no debate político, a fazer uma análise moral se o PSD deve ou não normalizar o Chega, não é? Ou o Marcelo, ou quem quer que seja. Enfim, isto é uma parte que nos achei interessante, porque até nas entrevistas que tens dado, isso muitas vezes vem no headline, e lá está, estão relacionados, não é? Mas suponho que as pessoas interpretem com um lado moral, não é? Que não está necessariamente subjacente à tua tese, embora depois obviamente tenha essas implicações, mas isto na base é um diagnóstico de trabalho positivo, digamos assim. Sim, claro. Ou seja, e todas estas questões que têm a ver com normalização e que vêm da ideia de normas sociais tanto podem ir num sentido que nós achamos que é bom normativamente, ou seja, ainda bem que aconteceu, ou como no sentido que é mau normativamente e nós achamos que não devia ter acontecido. Exato, ou seja, há normas sociais que acabam por manter em lugar práticas que nós podemos achar que são boas. Por exemplo, há normas sociais para as pessoas votarem em vez de se absterem ou reciclarem ou esse tipo de coisas que nós normalmente tenderíamos a concordar que são coisas boas, mas também há normas sociais que mantêm em lugar estruturas de desigualdade no que diz respeito a relações de género, por exemplo, ou práticas que acabam por fazer com que as pessoas façam coisas que talvez não queiram fazer e que são normas sociais más. Ou seja, nós só lhes chamamos normas sociais porque são regras de comportamento que não estão escritas legalmente e há quais as pessoas aderem porque acham que é o que as outras pessoas à volta delas acham que elas devem fazer. Agora, se a regra é boa ou má e a regra deixar de existir é boa ou má, é uma questão completamente à parte. Exato, que é muito fora desta análise mais empírica de costumava haver uma regra contra isto e deixou de existir. Sim, exatamente. Olha, voltando à tua explicação, o que tu propões, portanto, é que existe uma espécie de reserva de ideias próximas destes partidos da direita radical que não está a ser usada, porque está-se num equilíbrio, no fundo, em que as pessoas acham que são dos poucos a ter essas ideias porque não as expressam publicamente e não vêem ninguém expressar. Os políticos do sistema também acham que há pouca gente que as tem, portanto têm pouco interesse em explorar esse filão, digamos assim. E, portanto, está-se num equilíbrio, não é? E, portanto, no fundo, tu propões uma causa, mas é preciso... Ela depende de uma condição para atuar. E, aliás, não sei se te lembras, foi a pergunta que eu te fiz na conferência que tu deste no ISCTE, em que apresentaste isso, e salvo erro, ainda não tinhas falado disso. E depois eu percebi, a ler o teu trabalho, que esse é um elemento também importante da tua tese, em que tu dizes que isto está lá de facto, mas para este equilíbrio ser desfeito, tu dizes basicamente que é preciso haver um trigger, um choque quase exógeno, e é preciso haver um empreendedor político, não é? Sim, exato. Ou seja, essas são as duas condições pelas quais pode passar para aquela fase inicial desse equilíbrio que falavas agora, que é aquilo que eu chamo a fase de latência, para começar-se este processo de normalização. E a ideia é que, às vezes, há eventos que acontecem na vida de uma democracia que fazem com que as pessoas que já têm estas ideias lhes deem importância suficiente para as expressarem em público durante um curto período de tempo. E podemos falar um bocadinho mais acerca do que essas coisas são em geral e do que aconteceu no caso português, mas a ideia é que as pessoas acabam por sentir estas, enfim, que estas ideias são muito importantes para elas e expressam-nas publicamente, mas só algumas pessoas e só durante um curto período de tempo. Ou seja, isto não seria suficiente para, por si só, acabar por levar à normalização das ideias de direita radical, mas é suficiente para fazer com que estes tais empreendedores políticos se apercebam de que, se calhar, há aqui algumas ideias que não estão a ser representadas e que eu posso explorar e assim acabar por ter sucesso eleitoral. Ou seja, é o suficiente para revelar que havia lá aquela procura que estava escondida, exato, digamos assim, não é? É que uma das coisas que é importante ter em mente é que a política funciona muito como um mercado económico, não é? Ou seja, os partidos e os atores políticos que ainda não estão institucionalizados, que ainda não fazem parte do Parlamento, etc., têm sempre um incentivo para encontrar novos temas, novas referências, novas coisas, de modo geral, que ainda não estão representadas no sistema, porque é assim que normalmente eles acabam por entrar nesse sistema. E a ideia então é que há um conjunto de elites políticas que estão sempre à procura destas novas ideias. E a partir do momento em que há este momento, este trigger de que falavas, em que algumas pessoas se sentem um bocadinho mais confortáveis em expressar ideias de direita radical, há alguém que já estava à procura de o que é que pode funcionar politicamente e que vê isso e percebe-se, ah, se calhar isto acaba por funcionar mais do que eu antes tinha achado, e é isso que faz com que esta pessoa depois acabe por concorrer para uma eleição com ideias que são de direita radical. E depois só, enfim, só para acabar um bocadinho aquilo que é a tese aqui, depois acaba por ser o sucesso destas pessoas, ou seja, o momento em que acabam por ter maiores votações e entrar no Parlamento, etc., que faz com que verdadeiramente se comece a normalizar a direita radical, porque as pessoas que já tinham estas ideias, mas achavam que estavam mais ou menos isoladas na sociedade, como dizias, acabam por se aperceber que, bem, se a direita radical tem uma percentagem do voto tão grande, isto significa que há muitas outras pessoas que têm as mesmas ideias que eu na sociedade, ainda que antes eu não me apercebesse. Por isso esse é mais ou menos o processo do início. Sim, ou seja, começavas no equilíbrio que era haver já pessoas com essas ideias mas que não as expressavam e os políticos também não percebiam. De repente há este choque que faz as pessoas começarem a falar do tema, os políticos percebem, há um político com jeito que cria um partido com aquelas ideias, consegue eleger e depois as ideias tornam-se normalizadas, digamos assim, no sentido de que passam a ser aceites e deixa de haver aquele desfazamento que nós falávamos inicialmente entre o que as pessoas acreditam e aquilo que as pessoas dizem. Pois é, é precisamente isso. E isso, no fim, acaba por ter também um efeito nas elites políticas, no sentido em que, na fase inicial, as elites políticas se calhar achavam que não havia dividendos eleitorais a tirar de concorrer para uma eleição com um partido de direita radical ou com ideias de direita radical. E na fase final, agora que a direita radical já teve bons resultados eleitorais, as elites políticas apercebem-se que, bem, afinal, uma pessoa pode ter sucesso eleitoral com este tipo de ideias, e isso acaba por depois também fazer com que mais políticos sejam dispostos a aderir à direita radical, só para referir este efeito nas elites, que é uma coisa que ainda não tínhamos problema. Pois não, exatamente, sim. E havemos de ir lá. Mas antes disso, queria falar, porque eu acho que vale a pena explorar esta fase 2, não é? Que é quando o equilíbrio se começa a desfazer, não é? Porque ela tem estes dois elementos, não é? De um choque externo, não é? Um tema de repente que surge na agenda e leva a que se fale e a que determinadas ideias surjam no debate que não havia até ali, e haver uma figura política que seja empreendedora, não é? No sentido de meter pés ao caminho e explorar aquele filão. No primeiro caso, no caso desse evento, tu dás, por exemplo, o exemplo da. Pode ser ataques terroristas, por exemplo, pode ser o influxo de imigração, por exemplo. Tu, no caso de Portugal, dirias que é qual? Ou que foi qual? Ou seja, eu acho que o caso de Portugal não foi tanto um choque nesse sentido, foi mais o facto de André Ventura ter concorrido primeiro para as eleições autárquicas e tê-lo feito em Loures, que tinha um historial de tensões com a comunidade cigana. Ou seja, é daí que ele tem esta percepção de que, provavelmente, nesta região, pelo menos, este tipo de retórica contra a comunidade cigana vai ressoar, e depois, efetivamente, isso acontece. Ele tem um resultado bastante bom nessas eleições, e é daí que ele acaba por extrapolar para o país todo e pensar, bem, se isto resultou nesta região, provavelmente acaba por funcionar no país todo. Mas isto acaba por ser parecido com os outros choques de que falavas, no sentido em que tudo o que é preciso é que este empreendedor político tenha, por um motivo ou por outro, a percepção de que há ideias que não estão a ser necessariamente representadas no panorama político do país, mas que, se alguém as pusesse no tema, podiam ressoar com as pessoas. E era essa a intuição que André Ventura tinha em relação concretamente à questão da comunidade cigana, mas um bocadinho mais em geral, em relação a temas um bocadinho mais xenófobos. Sim, mas é engraçado porque, enfim, a minha pergunta sobre o caso português é em certo sentido injusta, não é? Porque a tua tese é muito mais abrangente do que isso, e obviamente, como todas as teses na ciência, sobretudo nas ciências sociais, é probabilística, não é? E portanto o caso português não tem de coincidir necessariamente com a norma, não é? Para a tese ser válida, digamos assim. E o caso português parece-me que até é especial, e em certo sentido isso mostra a qualidade, digamos, empreendedora do André Ventura, porque teve, parece-me, bastante mais deste segundo elemento de empreendedorismo, chamemos-lhe assim, do que o primeiro, não é? Ou seja, ele foi capaz de encontrar um filão que não tinha sido expresso até ali. E tu davas o exemplo de Loures, mas ele perdeu a eleição à Câmara de Loures, ele não foi assim tão bem sucedido. Sim, mas eu acho que, enfim, isto são umas eleições em que o... E eu, desculpa interromper, eu lembro-me na altura de se comentar como a estratégia dele tinha sido errada e o PSD tinha feito mal em escolher aquele candidato, porque a estratégia... Ele teve, salvo erro, um resultado idêntico ao que tinha tido o candidato nas eleições autárquicas anteriores. Também não é normal o PSD ganhar Louros, não é? Que era do PCP. Mas aquilo, quer dizer, toda a gente interpretou aquilo como tendo sido um erro e ele não, com razão. Certo. Bem, eu não sei até que ponto é que interpretar aquilo como um erro foi um juízo de facto ou um juízo de valor. Ou seja... Pois, justamente, sim. Eu não sei até que ponto... Wishful thinking, não é? Não, exato. E até numa perspectiva de, novamente, de não tentar normalizar este tipo de ideias, etc. Eu não sei se o facto de muitas elites do PSD terem rejeitado esse caminho não foi mais no sentido de dizer nós não achamos que isto seja um caminho para o nosso partido, mais do que propriamente que isto não tenha funcionado efetivamente em termos eleitorais. Eu acho que o André Ventura pessoalmente achou que tinha funcionado, mas eu acho que há motivos para acreditar que funcionou. Ou seja, o PSD aumentou a votação em relação às eleições anteriores e, se não me engano, passou de 2 para 3 vereadores, o que pode não parecer assim tão extraordinário, principalmente porque não ganhou, mas é preciso pensar que isto aconteceu num contexto de umas eleições em que o PSD saiu bastante derrotado e perdeu várias câmaras que anteriormente tinha. Ou seja, num contexto em que no país todo o PSD está a perder, o André Ventura acaba por conseguir ir contra essa tendência. E é verdade que ele, no rescaldo dessas eleições, ele fez várias afirmações, até dirigidas a quadros do PSD, dizendo que eu acho que esta estratégia funcionou e eu acho que o PSD devia segui-la. E há um momento até em que André Ventura fala de concorrer para a liderança do PSD, que depois é rejeitado por elites do PSD, e é nesse momento que ele acaba por ganhar o Chega. Mas eu acho que há um momento em que ele está convencido e sente com legitimidade para dizer este caminho funcionou e é este o caminho que eu acho que o partido devia seguir. E é depois, quando o partido não se mostra aberto a isso, que ele acaba por criar o seu próprio partido. Sim, mas que era, para continuarmos com a analogia do empreendedorismo, foi uma empresa de alto risco, não é? Ou seja, a coisa resultou, mas na altura, e ainda por cima, foi uma coisa quase feita sozinho, digamos assim, não é? E sem haver, eu acho que tem alguns paralelos, se calhar com outros casos da Europa, não é? Mas sem haver tensões de uma magnitude como existem noutros países, como, por exemplo, comunidade imigrante, por exemplo. Quer dizer, em Portugal tu não tinhas, agora começas a ter, mas na altura não tinhas nada disso, não é? Tinha os chiganos, mas quer dizer, é uma coisa muito localizada, não é? Muito localizada e, sobretudo, que para a maioria das pessoas não tem... As pessoas até poderiam concordar, mas não existe uma... não tem uma importância para a vida da maioria das pessoas suficiente para irem votar num determinado partido, não é? E, no entanto, ele apanhou esse filão, de facto, não é? Uhum. Sim, mas eu gostava de dizer em relação a isso que, noutros países... E isso é uma coisa que os estudos anteriores também têm vindo a mostrar. O que importa para as pessoas aderirem à retórica desses partidos não é até que ponto é que estes incidentes são numerosos ou efetivamente afetam a vida das pessoas. É a percepção de que eles são numerosos e a percepção de que afetam a vida das pessoas. Estas coisas não são necessariamente a mesma. É verdade que nós podemos pensar em casos como a Alemanha, em que a direita radical aumentou a seguir a um choque de imigração que, efetivamente, enfim, se olharmos para números, era muito grande. Mas muitas vezes a direita radical acaba por ter sucesso porque as pessoas acham que há muita imigração e porque as pessoas acham que essa imigração está a afetar a criminalidade, por exemplo, ou a segurança, etc. Mesmo que isso não seja verdade. Ou seja, o que importa é esta percepção, não é o facto real, se quisermos pensar assim. Só para voltar atrás à questão deste gatilho, deste disputador, eu acho que o que importa é que isso, no fundo, no limite, pode ser quase tudo, desde que faça com que esse empreendedor político se aperceba: ok, há aqui qualquer coisa que não estava a ser explorada. E eu acho que, eu refiro isto no livro, mas há um podcast muito interessante do Vítor Matos acerca do André Ventura, em que uma das coisas que se diz lá é que há um momento em que o André Ventura está a ter esta discussão com pessoas que lhe são próximas, e isso é antes dele fazer aquela primeira entrevista em que tem estas primeiras declarações xenófobas contra a comunidade cigana, que depois explodem e lhe dão muita atenção mediática, etc. E quando se está a discutir se este é ou não o caminho que a sua candidatura deve levar, ele acho que em algum momento acaba por dizer que tem acesso a uns dados de inquérito que sugerem que as pessoas têm uma perspectiva negativa dos ciganos na Câmara de Louros, etc. Mas depois vem-se a descobrir que estes dados não existiam realmente. Ou seja, ele tinha uma intuição muito forte de que isso ia funcionar. E, no fundo, é isto que é preciso. Ou seja, é preciso que, de alguma forma, este empreendedor político tem, como dizia, jeito para a política, ganhe essa intuição forte. E o que é que cria essa intuição pode depender bastante de país para país. Novamente, eu acho que, neste caso, foi o facto de ele estar a concorrer para uma Câmara onde, historicamente, tinha havido mais tensões com esta comunidade do que, se calhar, noutras câmaras, e por isso ele tinha esta intuição. Mas podia ter sido uma coisa diferente desde que acabássemos nesta mesma intuição. Sim, e na verdade a intuição inicial, se formos olhar para o discurso do Chega hoje, tem um peso quase irrelevante, se é que tem algum, não é? Portanto, não é? Na verdade, ele acabou por pegar num tema que foi bastante diferente disso. Eu queria te perguntar uma coisa, na verdade, sobre o que está na base da tua explicação, da tua hipótese de partida, que eu fiquei a pensar, não é? Porque tu partes da constatação de que há um desfasamento entre as normas, digamos assim, entre o que é aceito defender e aquilo em que as pessoas acreditam, o que significa que as pessoas tanto cidadãos, não é? Tantas pessoas como os agentes políticos subestimam a dimensão real das ideias próximas da direita radical na população. E depois, como já explorámos, a tua explicação parte daí. Mas eu queria-te fazer uma pergunta antes disso. Não sei se tu pensaste nisto, que é o que é que explica que surge esse desfazamento sem que ninguém se dê conta entre as normas, entre os costumes, digamos assim, entre o que é aceito publicamente e as ideias de uma parte da população, não é? Onde é? Porque isso também tem que ter uma origem, não é? Esse próprio desfazamento, não é? Isto não é uma coisa que eu exploro no livro porque fica um bocadinho para lá dos objetivos aí, mas é uma coisa em que eu, na verdade, estou a trabalhar agora e é uma coisa que eu quero continuar a trabalhar no futuro, mas eu acho que esse momento inicial é um momento em que há aquilo que eu chamo um estigma político contra a direita radical, que é a ideia de que as pessoas acham que isto não é aceitável socialmente. E eu acho que este tipo de estigmas acaba por vir de situações de conflito, principalmente. Eu acho que, no que diz respeito à direita radical, tem a ver muito com a associação desta ideologia à Segunda Guerra Mundial e àquilo que aconteceu nesse período e nas ditaduras que houve em muitos países da Europa Ocidental, e ter havido uma reconstrução desse período histórico como tendo sido mau. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial e as ditaduras de direita são dadas como uma coisa má e a direita radical é dada como a ideologia que esteve associada a isso. E é essa a origem desta ideia de que a ideologia de direita radical, do modo geral, é indesejável ou inaceitável. Mas eu acho que, de certa forma, acaba por haver, na maior parte das sociedades, uma proporção considerável da população que percebe que, naquele momento, não é aceitável expressar estas ideias, mas que acaba por continuar a tê-las. Isto era, falavas disto há bocadinho, que há este contingente, mais ou menos, não creio que ele seja estável, mas que é significativo na maior parte das sociedades. Por exemplo, há um estudo muito, muito interessante que mostra que, no caso alemão, as regiões onde a AfD, o Partido de Direita Radical na Alemanha, teve mais sucesso eleitoral quando apareceu em 2017, são as mesmas regiões onde o Partido Nazi tinha tido mais sucesso nos anos 30. Ou seja, a ideia aqui é que alguma coisa aconteceu no meio, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Alemanha, isso teve, como é óbvio, consequências absolutamente catastróficas, e há uma reconstrução desse período como sendo mau, há uma associação da direita radical a esse período, e como tal as pessoas acabam por não mostrar este tipo de ideias, mas a verdade é que estes mesmos sítios acabavam por ter um reservatório de pessoas que acabavam por ter ideias. E há eu não sei se te ocorreu isto, mas há uma espécie de espelho da tua explicação, que é, da mesma maneira que é inverosímil que um crescimento tão rápido dos partidos de direita radical tenha na base uma evolução proporcional das ideias das pessoas, e portanto é mais provável que houvesse lá ideias, da mesma forma também é inverosímil que, com, enfim, o fim das ditaduras, enfim, desde logo com o fim da Segunda Guerra Mundial, de repente as pessoas que estavam a apoiar aquele regime tenham todas, de repente, deixado de partilhar as ideias, não é? Exato, claro. Não, eu acho que isso é um ótimo ponto, eu não tinha pensado nisso assim, mas concordo inteiramente. Nem que seja porque muitas dessas pessoas ativamente participaram no regime, não é? Muitas dessas pessoas tinham cargos no regime, etc. Algumas delas foram condenadas, mas aos níveis mais baixos muitas dessas pessoas continuaram a viver na sociedade. E, como dizia, acho improvável que essas pessoas mudassem realmente de ideias. É muito mais uma questão de, como aconteceu algo tão trágico, as pessoas perceberam que isto agora não é aceitável, como era antigamente, do que é essas pessoas terem realmente mudado de ideias. Sim. E depois também, para ser generoso, também acontece um processo aí de que fica tudo agrupado com a memória histórica daqueles regimes, ou seja, enfim, pode haver pessoas que tenham ideias próximas da direita radical, mas que não sancionassem necessariamente, enfim, todas essas atrocidades, não é? Mas que depois não as conseguem expressar, não é? Deixam de poder expressá-las publicamente porque aquilo passou a estar tudo junto, não é? Portanto, passou a ser inaceitável qualquer discurso, quer dizer, e bem, não é? Acho que entendes o que eu quero dizer, não é? Como passou a ser inaceitável qualquer discurso que se aproximasse, não é? É como se aquela área do espectro passasse a ser terreno radioativo, não é? Sim, mas eu acho precisamente isso, eu acho que eu discuto isto em algum momento do livro também. É a ideia de que isto basicamente é um cluster de ideias que estão associadas como sendo ideias de direita radical, e tudo o que importa é que uma determinada ideia esteja associada àquela ideologia política. E o conjunto de ideias que o está até pode ser diferente de país para país, não é? Dependendo da forma como o debate político evolui num país ou noutro, mas a partir do momento em que ideia X fica associada à direita radical, essa ideia passa a ter um estigma, não é? Ou seja, não é só uma pessoa dizer eu apoio a partido X que é a direita radical, mas é a própria ideia, exatamente. Sim. É até a comunicação. Partido falar muito de questões de género, por exemplo, posições do partido nas questões de género, mas, por exemplo, as questões de género acho que são uma questão interessante porque são uma questão em que há muita variação de país para país. Ou seja, há partidos de direita radical que são muito antifeministas, mas há outros que podemos discutir a definição deles de feminismo e devíamos, mas há partidos de direita radical que diriam que são a proteger os direitos das mulheres. E isto, retoricamente, é uma posição muito, muito diferente. Ou seja, se pensarmos em Marine Le Pen, que tem um discurso contra a imigração, baseado na ideia de que a imigração é má para os direitos das mulheres, E temos casos como o Vox em Espanha, que faz muita da sua retórica explicitamente sendo contra o feminismo. Isto são pessoas muito diferentes. E há um exemplo que eu acho ainda mais vincado do que isso, que é a questão das liberdades sexuais e da maneira como, sei lá, a posição de alguns partidos de direita radical que são completamente contra a homossexualidade, ou seja, completamente ultraconservadores nesse sentido. Depois acho que, salvo erro, é o partido da Holanda, que, quer dizer, são ultraliberais nesse sentido, né? Embora depois sejam radicais nos outros aspectos, né? Exato, e na Holanda o primeiro partido de direita radical a ter efetivamente sucesso eleitoral era um partido que se chamava a lista Pim Fortuyn, que era a lista de Pim Fortuyn, que era um professor de sociologia, que era abertamente gay e cujo argumento era precisamente: nós temos que parar a imigração porque a imigração está a atentar contra valores que demoraram muito a conquistar na nossa sociedade, incluindo as liberdades para minorias sexuais. Ou seja, acaba por ser um argumento parecido com a posição em relação ao feminismo, e há algum trabalho acerca disto, que chama isto femonacionalismo. Mas acaba por ser bom nome, a ideia de que há um certo de valores ocidentais que foram conquistados, e agora, quando abrimos as portas à imigração, esses valores estão em causa. Mas, novamente, há muita variação na Europa em relação a até que ponto é que os partidos são desta posição ou são da posição completamente oposta, que é: nós somos contra esses próprios valores, ou seja, nós não fazemos campanha pelos direitos das mulheres ou das minorias sexuais, nós somos contra esses valores, da mesma maneira que somos contra a imigração. Pronto, isto foi um desvio, mas o que eu queria dizer é que o que importa para este tipo de processo é que uma determinada ideia esteja associada com a direita radical. Há variação, por exemplo, estas ideias nuns países estão associadas com a direita radical, noutros não, mas o que importa é, se uma pessoa vive num determinado país, a ideia X está associada com a direita radical, logo há um certo tipo de normas sociais que se lhe aplicam, que não se aplicam a outras ideias que não estão tão associadas com essa ideologia política. Sim, mas esse, enfim, parte da graça do podcast é poder fazer desvios. E esse é um desvio interessante, o que tu fizeste, até porque agora estava aqui a pensar numa coisa que já pensei várias vezes, que é, enfim, é uma intuição que eu tenho em relação à qual não tenho certeza nenhuma, e não sei se tu partilhas dela, que é: eu tenho a impressão, não sei sequer se há algum inquérito sobre isto, mas eu tenho a impressão que a maioria dos líderes populistas de direita radical, digamos assim, que têm sucesso no seu país, pensemos em vários europeus, ou pensemos no Trump, nos Estados Unidos, no Bolsonaro, no Brasil, são amplamente rejeitados fora do seu país, inclusive por pessoas que no seu país apoiam este tipo de figuras, e vice-versa. Ou seja, parece-me, mas eu não tenho certeza nenhuma em relação a isto, mas parece-me que as pessoas, quando vêm de fora, há uma rejeição grande, até porque muitas vezes as causas, lá está, como tu dizias, não são exatamente as mesmas, mas depois muitas vezes as pessoas podem votar no mesmo, ou essas mesmas pessoas muitas vezes votam no político populista do seu país, se calhar não concordando 100% com ele, mas porque ele está a endereçar coisas que elas acham que são problemas do sistema, digamos assim, ou problemas daquele país. Eu também nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que isso é interessante. Novamente, porque acho que se relaciona um bocadinho com esta ideia de normas e de haver coisas que são dadas como inaceitáveis, não é? Ou seja, se eu viver noutro país, eu acho que a retórica de alguém como Donald Trump é inaceitável, até isso acontecer no meu país e eu ter, se calhar, um interesse pessoal em apoiar esse tipo de retórica. E depois, parte daquilo que é o talento destes políticos tem a ver com saber ajustar um determinado tipo de retórica, cujo esqueleto é muito parecido à realidade do país. E eu acho que, voltando um bocadinho à questão do André Ventura e dos chiganos, no outro dia estava no podcast do Daniel Oliveira e estávamos a falar da questão do PNR que existia antes do Chega. Sim. E como este partido era, acho eu, o partido e a liderança, era o típico exemplo do partido de direita radical que costumava existir naquilo que eu chamo esta fase de latência, que é um partido cujo líder não tem tanta competência e tanto talento político. E uma das coisas que nós falávamos nesse podcast era o facto de o PNR ter uma retórica contra questões como o Islão e etc, que não ressoavam com o eleitorado português. Parte do talento político de André Ventura foi pegar numa retórica que é parecida com a dos outros partidos de direita radical noutros países, em termos de ser xenófoba, etc, mas adaptá-la ao contexto português e pegar na questão dos chiganos, que essa sim acabava por ressoar com as pessoas em Portugal. Sim, absolutamente. Quer dizer, eu acho que não é a única explicação. Até ele também é um político bastante mais talentoso do que o tipo do PNR. Mas isso. Não, sim, claro que sim. Mas isso é essencial. Sim. Exato, é isso. Essa parte do talento é que esta ideia que as ideias já estavam lá, isto tem que ir a qualquer coisa que as pessoas já tinham pensado, não é? E, novamente, principalmente na região de Loures, provavelmente muitas das pessoas já tinham, enfim, tido algum tipo de ideias xenófobas em relação à comunidade cigana, e é por isso que isto ressoava. Mas se calhar, se tivesse falado de Islão, as pessoas não tinham propriamente, enfim, feito nenhuma ligação com aquilo que já tinham pensado anteriormente. Sim. De facto, esse ponto é muito bom, porque o PNR defendia e deve continuar a defender coisas que para as pessoas já são totalmente irrelevantes. Quer dizer, o tipo de nacionalismo, mais tipo Estado Novo que o PNR defende, é uma coisa que para a maior parte das pessoas já não tem relevância nenhuma. Tinha relevância naquele tempo, porque era um tempo em que Portugal tinha colónias, não é? Províncias ultramarinas. Hoje em dia, que estás na União Europeia, para a maior parte das pessoas isso é mais ou menos irrelevante. Porque é uma questão diferente da imigração, não é? O tipo de discurso nacionalista do Estado Novo não tem nada a ver, embora possa tocar, enfim, nos mesmos nervos morais, digamos assim, ou em nervos morais próximos, mas não tem nada a ver com a questão da imigração, não? Claro, eu acho que sim. Mas isto era só para falar daquilo que estavas a dizer, que eu acho que é um ponto muito interessante. Acerca de as pessoas noutros países muitas vezes acabam por se afastar daquela retórica, se calhar porque acabam por ter umas certas matizes que não têm a ver com o que acontece no seu país, uhum. E como, de modo geral, aquilo parece mais ou menos inaceitável, é muito mais fácil distanciar-se e pensar, bem, eu não tenho nada contra o Islão, eu tenho é contra... No caso português era fácil dizer, o Islão eu não tenho nada contra, porque isso não afeta absolutamente nada daquilo que eu penso no meu país, mas se falarmos da comunidade cigana, a coisa já muda de figura, não é? Mas isso facilita muito dizer que eu não tenho simpatia nenhuma por político X na Holanda, por exemplo, que tem toda uma retórica contra o Islão, porque, novamente, isso não tem nada a ver com a realidade que as pessoas experienciam noutro país, neste caso Portugal. Sim, mas eu acho que vai mais longe do que isso, eu acho que é mais do que a questão das normas, porque há... Enfim, há uma série de realidades de outros países que tu não experiencias, mas consegues empatizar com elas, digamos assim. Mas aqui, admitindo que esta hipótese de partida é verdade, pode não ser, mas aqui eu diria que é mesmo uma questão de opinião legítima, não é? Pegando na tua distinção inicial. Aliás, é engraçado porque, de facto, uma coisa que complica, mas também torna mais interessante este exercício, é que os seres humanos são complicados, não é? E, portanto, esta questão das ideias que nós estamos a falar, em certo sentido, é uma simplificação, não é? A pessoa, até que ponto é que a pessoa tem ideias correspondentes àquele partido, neste caso, correspondente ao Chega? É uma questão gradativa, não é? E eu acho que tu tens toda a razão, e penso nisso várias vezes, no diagnóstico que tu fizeste em relação àquela hipótese das pessoas andarem a mudar do PCP e do Bloco para o Chega. Isso também me parece bastante inverosímil, precisamente pelo que tu dizias no início, que é difícil, parece-me inverosímil que alguém vote num partido de direita radical sem, pelo menos, tolerar as ideias desse partido, não é? E alguém que tivesse ideias próximas do Bloco ou do PCP, sobretudo do Bloco, claro que haverá casos, não é? Mas dificilmente há uma fatia grande de pessoas dessas que depois possam transitar facilmente para um partido de direita radical porque têm dificuldade em tolerar essas ideias, não é? Mas também parece que o oposto talvez não seja verdade, ou seja... Eu acho que muita gente que vota nestes partidos, no caso português que vota no Chega, racionaliza de certa forma o voto para ela própria. Ou seja, ela não acha que perfilha exatamente daquelas ideias todas, não é? Mas eu também, e aí concordo contigo, também não acho que seja um voto antissistema puro, não é? Não é um voto antissistema puro. Aquelas ideias, de facto, estão lá em parte. Ou seja, as pessoas têm essa intuição, ou essa aversão, se quiseres, falares dos imigrantes, acham que é um problema que os outros partidos não estão a lidar e estão dispostas a votar num partido que... carrega naquela tecla que elas acham importante, se calhar um bocado mais do que elas tolerariam, e portanto aí não estão dispostas a tolerar quando, por exemplo, acontece noutro país em que, cuja realidade elas já não sentem, mas ali já estão dispostas a dar o voto. Ou seja, em certo sentido, é um pouco um intermédio entre estas duas explicações. Ou seja, nem é verdade que as pessoas não tenham aquelas crenças, mas eu também diria que em muitos casos, quer dizer, eu não acredito que haja 18% de portugueses com ideias de direita radical como nós estamos a definir aqui, não é? Não sei o que é que tu achas sobre isto. Eu acho que é muito difícil pôr um número nestas coisas porque, como tu dizias, elas são gradativas. Agora, eu estou bastante confortável em dizer que há 18% das pessoas para quem a proteção das minorias não é tão importante como outras coisas. E eu acho que, enfim, podemos ter diferentes submissões disto, mas eu acho que isso não as faz claramente antirracistas, pelo menos, não é? Ou seja, para pôr isto noutros termos, pode haver pessoas cuja razão principal para terem votado num partido como Chega não foi a questão das minorias, mas o facto disso não as ter incomodado significa que, ao fim do dia, isso não é assim tão importante para elas e estão bastante dispostas a tolerar. Certo, certo, isso sim. Atentados contra a segurança no limite dessas minorias. Eu acho que isto é como, ou seja, quando se vê historiografia acerca de regimes ditatoriais, por exemplo, eu acho que grande parte daquilo que é o apoio a esses regimes, no sentido de pessoas que lutaram e pessoas que foram coniventes, pelo menos, com esses regimes, muitas dessas pessoas não diriam que eram ativamente a favor daquilo que foram as coisas mais catastróficas desses regimes, mas simplesmente eram pessoas que não se incomodavam com essa parte da ideologia e que por isso a deixavam passar. Se chamamos estas pessoas de direita radical, se chamamos racistas, etc., eu acho que depende da definição que temos daquilo que é racismo, etc. É muito difícil pôr isto em termos sim, ou não. Mas eu acho que deveria ser bastante pacífico dizer que para estas pessoas não é assim tão importante, porque caso contrário teriam votado noutro partido ou não teriam votado, não é? A verdade é que na interpretação mais generosa estiveram dispostas a tapar o nariz em relação a essas coisas em prol de outras coisas que queriam que estavam na retórica do partido. E depois alguns haverá que, se calhar não estou assim tão pouco, votaram no partido precisamente por causa dessas ideias. Eu queria só fazer um parênteses em relação a esta questão do PCP para o Chega. Ou seja, eu quero dizer que isto não é só uma opinião, ou seja, há dados acerca de como é que as pessoas votaram numa eleição e como é que votaram na eleição seguinte, e são esses dados que mostram que esta transferência era muito residual. Novamente, esses dados ainda não existem para a eleição de 2024. Só sabemos o que é que aconteceu nessas eleições, mas para as três eleições anteriores, ou seja, para as duas legislativas e para as presidenciais, as pessoas que votaram no Chega, aquelas que antes tinham votado, quer no PCP, quer no Bloco, eram uma clara minoria do eleitorado destes partidos. Ou seja, faz sentido do ponto de vista teórico, como estavas a dizer, mas para além disso também faz... Lembro-me, esses números, eu já apanhei esses números, mas não tenho certeza de onde é que eles vêm. Isso é baseado em sondagens, ou seja, em perguntas feitas à mesma pessoa que revela o partido em que votou antes e o partido em que votou nestas eleições. Sim, isto normalmente é a Católica que tem estes dados em que, bem, o que eles fazem é perguntar às pessoas em quem é que elas tinham votado antes, que não é o caso ideal. O caso ideal é tu perguntares mesmo à mesma pessoa várias vezes e tens um painel. Infelizmente eu acho que, tanto quanto eu sei, esses dados não existem no caso de Portugal, por isso o que tens é a melhor coisa que podes ter sem isso, que é perguntar às pessoas em quem é que votou nesta eleição e em quem é que tinha votado anteriormente. É certo que eles têm alguns problemas, as pessoas muitas vezes não se lembram ou tendem a dizer que mais facilmente votaram no partido em que votaram desta vez, etc. Mas com todas estas ressalvas, é o mais próximo que nós temos de alguma informação desse género. E eu acho que, pelo menos para este tipo de figura geral, acaba por captar bastante bem de onde é que vêm os votos principalmente. Agora, claro que depois, se quisermos pôr efetivamente um número nisto, tem mais problemas do que estudos realmente de painel. Sim, sim. E parece-me que é imperfeito, mas eu não diria que é necessariamente enviesado. E, portanto, para este propósito, parece-me que é suficiente para tirar uma conclusão. 100% de acordo. Eu acho que se é enviesado em alguma direção é no sentido das pessoas tentarem dizer que votaram no mesmo partido agora do que antes, porque as pessoas tendem a ser coerentes. Mas acho que principalmente nas primeiras eleições, que são as de 2019, as pessoas não podiam dizer que em 2015 tinham votado no Chega, porque o Chega ainda não existia, não é? Por isso eu acho que aí eu não sei porque é que há de estar enviesado contra as pessoas dizerem que antes tinham votado no PCP ou no Bloco e a favor das pessoas terem dito que não tinham votado ou votado no PSD, que é o que se vê principalmente. Não parece que seja necessariamente uma das limitações deste tipo de estudos. Sim. Eu estava a pensar numa coisa. Não sei se isto já foi estudado. A partir do momento em que deixa de haver aquele desfasamento entre aquilo em que as pessoas acreditam realmente e o que as pessoas dizem, torna-se interessante estudar uma coisa que elucidaria este debate que nós estávamos a ter, que é a diferença entre a direção de voto das pessoas e as ideias que elas dizem ter. Ou seja, o Partido de Direita Radical tem 30% num determinado país, não é? Quantas pessoas desse país é que dizem que a imigração é o principal problema do país? Eu sei que isto já foi estudado, mas nunca apanhei estes dois números comparados, por acaso. Seria interessante, não é? Porque isto, de certa forma, permite resolver empiricamente a conversa que nós estávamos a ter, que é qual é o casamento entre estas duas coisas, não é? Porque se elas estiverem muito próximas, é porque, de facto, as pessoas votam naquele partido porque partilham das suas ideias. Se elas estiverem mais distantes, a pessoa já pode argumentar que é mais um voto antissistema, não é? Estou a falar quando o partido, a direita radical, já está normalizada, não é? E aqui trata-se de perceber em que medida é que o voto reflete um alinhamento de ideias direto com estes partidos ou um voto mais de protesto? Claro, mas sendo, enfim, a questão com esse tipo de análise seria que aquilo que as pessoas dizem pode ser o reflexo de já tinham estas ideias e agora sentem-se confortáveis em dizê-las, ou poderia ser o reflexo de antes não tinham estas ideias, mas a partir do momento em que começaram a ser mais expostas à retórica do partido, alinharam-se com elas. Porque nós também sabemos, e isto na verdade tem um bocadinho a ver com uma coisa que dizias antes, de algumas das pessoas que estavam no Chega provavelmente não concordam com toda a retórica do partido. Uma das coisas que nós sabemos é que, e estávamos a falar disso há bocadinho, as pessoas querem ser coerentes, as pessoas tendem a não dizer uma coisa num determinado tema e outra coisa num determinado tema. E isso significa que, normalmente, quando se aproximam de um partido, mesmo que se aproximem concordando com uma parte da retórica, mas não com a outra, com o tempo e continuando a apoiar este partido, que é uma coisa que nós sabemos, as pessoas tendem a apoiar o mesmo partido ao longo da vida, acabam muitas vezes por absorver as outras partes da retórica também. Eu acho que isto tem importância quando falamos acerca desta questão do é voto de protesto ou não, porque mesmo que nós estamos dispostos a assumir que, mesmo que toda a gente votasse só por protesto, eu acho que havia uma probabilidade muito alta de algumas destas pessoas depois acabarem por adotar as posições do partido noutras questões também. Mas, voltando àquilo que estavas a perguntar, eu acho que isso acaba por, enfim, de um ponto de vista de estudo empírico, acaba por não permitir separar entre as duas coisas. Há mais pessoas agora que dizem que são contra a imigração porque já o achavam, ou há mais pessoas que dizem que são contra a imigração porque aderiram ao partido por, digamos, por exemplo, questões de corrupção e depois adotaram também a retórica do partido noutras questões. Essas duas coisas são impossíveis de separar empiricamente. Dito isto, com todas estas ressalvas, há um estudo que mostra algo desse género, ou seja, que a partir do momento em que a direita radical tem sucesso, há mais pessoas que se opõem à migração do que antes. Novamente, não sabemos se isto é porque as pessoas mudaram de opinião ou porque já tinham esta opinião e se sentem mais confortáveis. Exato. Mas, enfim, de um ponto de vista mais consequencialista, se acharmos que as democracias deviam ser inclusivas e deviam garantir condições para as minorias se sentirem confortáveis nelas, o que eu pessoalmente acho, isto acaba por ser problemático de qualquer das maneiras. Ou seja, quer seja porque o sucesso destes partidos faz com que as pessoas que já tenham estas ideias se sintam confortáveis em expressá-las, ou porque mais pessoas adotem estas ideias, a verdade é que quando estes partidos têm sucesso, há mais pessoas que se opõem à integração de minorias, não é? Sim, claro, claro. O que eu acho interessante na tua tese é que ela é compatível com não haver uma alteração das ideias das pessoas, não é? Ou seja, tu não estás a dizer que as ideias das pessoas não se alteram, não é? Não estás a dizer que aquela é a única causa, mas a tua explicação seria suficiente mesmo que as ideias das pessoas não se alterassem. Isso é que é interessante, não é? Claro que é lógico que as ideias das pessoas se alteram e é provável que as ideias das pessoas se tenham alterado no sentido de convergir com as ideias desses partidos. Mas mesmo num país onde isso não acontecesse, um partido de direita radical podia ter sucesso apenas por haver esta reserva escondida, não é? De vontade de votar nestes partidos, não é? E depois esta questão da... Temos falado aqui, de certa forma, duas dualidades, não é? Que a dualidade entre esta reserva escondida e uma evolução das pessoas, no sentido de desenvolver aquelas ideias, e a outra dualidade, que é a questão de... Aquelas ideias são, de facto, muito importantes para as pessoas, para as pessoas que votam naqueles partidos, ou o voto é um voto antissistema, mas que tolera aquelas ideias. E esse parece-me um dos pontos mais importantes que fizeste nesta conversa, que é... Não há voto anti-sistema puro, não é? Ou seja, as pessoas têm que tolerar aquelas ideias. Não existe essa história, tipo, ninguém vai fazer um voto anti-sistema puro, a pessoa tem que tolerar aquelas ideias. Agora, o que é que domina sobre o quê, não é? E isso é interessante, não é? Porque, de certa forma, aqui duas coisas que nós ainda não falámos. Quer dizer, tu falaste um bocadinho no início. Dois tipos de explicação, muitas vezes dados para a ascensão dos partidos populistas, e que entram aqui nestas duas dualidades, não é? O primeiro tem a ver com este que tu falaste no início, que são as outras causas que normalmente são levantadas para o sucesso destes partidos, que têm que ver com alterações económicas, globalização, automação, enfim, uma série de coisas também. Lá está, de novo, varia de país para país. Depois, questões mais sociais, a imigração, mudanças de costumes, tensões sociais, enfim, há uma série de coisas que, lá está, a tua tese funcionaria mesmo que isto não aconteça, não é? Mas tu admites que isto possa ajudar, de certa forma, complementando aquele choque externo, não é? A levantar aqui a maré, não é? Para trazer as pessoas que já tinham aquelas ideias previamente à partida e, portanto, aumentar o apoio destes partidos. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45graus podcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. E depois há outra questão, que era aquela que eu queria falar agora, que ainda não falámos, que é a questão das redes sociais e a questão de ter mudado o modo como nós nos relacionamos com a política. E este parece-me interessante porque, de novo, há aqui uma condição necessária, que é as pessoas têm que tolerar as ideias do partido de direita radical que estou a votar. Não é? E este ponto parece-me muito importante. Ou seja, não há voto sem haver tolerância. Agora, há uma diferença, apesar de tudo, entre tolerar aquelas ideias, ou seja, e perfilhá-las em absoluto. Não é? E aqui eu suspeito que as redes sociais vieram, de certa forma, também alargar, de certa forma, o terreno, este terreno desta ambiguidade. E é uma explicação que tem uma característica em comum com a que tu dás, não é? Porque a tua explicação, ou seja, a tua hipótese, parte da constatação de que é inverosímil que estes partidos ganhem um apoio tão rápido num tão curto espaço de tempo. E tu dizes, é inverosímil e, portanto, uma hipótese para explicar isso é que o apoio já lá tivesse. E eu diria, outra hipótese, que eu acho que não é substituto, é complementar, é outra alteração, a única alteração que me ocorre muito rápida em todo o mundo, que ocorreu neste período e que ocorreu de forma igual, que foi o surgimento das redes sociais, as pessoas passarem a consumir informação de maneira diferente, passarem a lidar com a discutir política uns com os outros de maneira diferente. Em muitos casos, por exemplo, eu lembro do episódio com o Cláudio Couto, salvo erro, a propósito do caso do Brasil, e me parece que nós estamos a passar por um período idêntico aqui em Portugal, há uma politização de muitas pessoas que até aí se abstinham e estavam mais ou menos fora do sistema, não é? E, portanto, isto, as redes sociais, se calhar estão a fazer aumentar o apoio a estes partidos nesta área ambígua de pessoas que não estão nos antípodas daquelas ideias, mas também não eram ideias particularmente importantes para elas à partida, mas que têm, sobretudo, uma enorme descrença do sistema, começam a achar que o sistema está minado, basicamente, e tu, no Brasil, tiveste isso com os escândalos de corrupção e do Lava Jato e essa história toda, e em Portugal, na verdade, tiveste uma coisa semelhante, não é? Basta pensar no... Começa tudo com o caso Sócrates e agora, com a queda deste governo, com a investigação que foi feita, que de repente acaba por minar o sistema todo e, quer dizer, não parece por acaso que o discurso do André Ventura tem aquela vertente anticorrupção, desde sempre, mas agora particularmente marcada e antissistema muito forte, não é? O que é que tu achas disto? Das redes sociais enquanto explicação, não é? Eu tenho uma posição um bocadinho de meio termo em relação às redes sociais, ou seja, eu acho que há pessoas que dizem que as redes sociais revolucionaram completamente as sociedades contemporâneas, há pessoas que dizem que as redes sociais não fizeram absolutamente nada, eu acho que estou um bocadinho no meio. Mas concretamente, para aquilo que estamos a falar aqui, do crescimento da direita radical, da normalização, etc., eu acho que as redes sociais fazem com que estes processos possam ser mais rápidos e talvez um bocadinho mais abrangentes, mas eu acho que não alteram fundamentalmente os processos micro a nível psicológico através do qual isto acontece. E antes de dizer porque é que eu acho que isso é verdade, só para dizer porque é que eu acho que isto não é tudo movido por redes sociais, há padrões parecidos que nós verificamos antes das redes sociais existirem. Por exemplo, quando se vê o crescimento da direita radical em França, por exemplo, que aconteceu nos anos 80, ele também é muito rápido. Ou seja, nessa altura ainda não havia Facebook. É verdade, sim. Mas é mais ou menos caso único, não é? Sim, bem, eu não conheço assim tão bem o caso austríaco, mas parece-me que a partir do momento em que eles mudam de liderança, o crescimento também é bastante rápido. E novamente, é um caso que é anterior às redes sociais. E podes pensar nisso ao contrário e pensar em casos em que as redes sociais já existiam e já estavam bastante instituídas e ainda não tinhas direita radical, por exemplo, Portugal ou Espanha ou Alemanha. Exato. Sim. Então eu acho que o aparecimento normalmente não é concomitante com o aparecimento das redes sociais. Agora, dito isto, eu acho que é verdade que aquele tipo de processo que eu estou aqui a tentar descrever, que é um processo através do qual, quando a direita radical começa a ter sucesso, as pessoas se percebem que não estão sozinhas na sociedade e que há muitas outras que têm as mesmas ideias que elas, é muito mais fácil de acontecer nas redes sociais, porque antes das redes sociais essa percepção só se podia criar através das pessoas com quem eu interajo no dia-a-dia, não é? Exato. Minha família, os meus amigos, no trabalho, no café, etc. A partir do momento em que existem redes sociais, eu posso interagir com pessoas que me apercebo que têm ideias parecidas com as minhas e quebrar esse ciclo de percepção de isolação e essas pessoas, no limite, serem pessoas com quem eu nunca vou interagir na vida real. Por isso, agiliza muito este processo, mas aquilo que acontece a nível micro é a mesma coisa. Eu percebo, eu achava que estava mais ou menos isolado nas minhas ideias, e agora percebo, afinal, não. Existem mais pessoas que têm estas ideias. Exato. Querem tentar um café comigo, vão estar, sei lá, do outro lado do país e estarem num fórum comigo. Mas isso é engraçado, porque nem era esse o ponto que eu estava a fazer. Tu agora estás a levantar um ponto muito interessante, que por acaso tinha-me ocorrido há bocadinho e agora não me lembro dele, que é o papel das redes sociais até, de certa forma, encaixa bem na tua hipótese. E provavelmente, no caso português, aconteceu um pouco isso. Portanto, a tua hipótese é que há um choque externo, ou seja, enfim, há um evento qualquer que gera uma discussão e percebe-se que existem aquelas ideias de base no país. Mas outra forma, tanto das pessoas, mas sobretudo o empreendedor político, perceber que existem essas ideias de base no país, é precisamente perceber que há de repente alguém que escreveu uma coisa, precisamente porque nas redes sociais as pessoas têm mais coragem de fazer isso, não é? Um post qualquer meio incendiário, ou xenófobo, ou whatever, e de repente aquilo tem imensa atração, não é? E a pessoa percebe, ok, há aqui um filão. Ou seja, é outra maneira de revelar esse filão, é interessante. Sim. Ou seja, e eu agora estava a falar do processo a seguir a isso, que é depois da direita radical ter sucesso e como é que isso faz com que as pessoas gerem a percepção de que isto é mais aceitável do que era antes. Mas nessa fase, que é a fase antes de porque é que o empreendedor político entra na política, eu acho que também pode acontecer nas redes sociais. E, na verdade, eu discuto um bocadinho um estudo que existe na Alemanha em que eles olham precisamente para isso. Ou seja, há um par de ataques terroristas na Alemanha e depois o que eles fazem é ter uma espécie de um fórum artificial que parece um Facebook em que as pessoas comentam e o que eles concluem é que depois de ter havido esses ataques terroristas as pessoas estão, novamente, durante um espaço curto de tempo, mais à vontade para expressar ideias xenófobas. Por isso, eu acho que é perfeitamente plausível pensar que isto é o tipo de pista que o empreendedor político podia pegar para depois pensar, afinal isto se calhar tem mais sucesso do que eu antes teria pensado. Sim, é interessante, não é? Porque de facto eu acho que encaixa muito bem na tua tese, não? Ou seja, encaixa perfeitamente no mecanismo que tu propões, não é? Ou seja, é outra maneira de fazer acionar um mecanismo e que se calhar também pode explicar, ou pode ajudar a explicar, porque é que é hoje que nós estamos a assistir a este desbloqueio, não é? É que havia um certo bloqueio, não é? Tu tinhas preferências que já existiam, mas não estavam a ser aproveitadas, e estamos a assistir a este desbloqueamento em vários países, se calhar não porque há provavelmente mais choques daquele tipo, de eventos que geram muita discussão, mas também porque as redes sociais permitem que se perceba que há outras pessoas. Quer dizer, tu vais ao YouTube, sei lá, apanhas uns vídeos de pessoas próximas do Chega e aquilo de repente tem dezenas ou centenas de milhares de visualizações e alguém que está a ver aquilo percebe, ok, não estou sozinho, não é? E se calhar o empreendedor político também, ou seja, o Ventura neste caso viu, apanhou umas coisas desse género e percebeu, ok, há este filão que não está a ser explorado, não é? Eu acho que isso é um bom ponto, porque eu acho que para este tipo de processo acontecer, as pessoas precisam ser expostas a um certo tipo de retórica, mas também precisam de ter uma espécie de um sinal de que essa retórica é popular, não é? E, por exemplo, eu acho que nesse aspecto, esta questão das redes sociais é bastante diferente da televisão, por exemplo. Ou seja, se calhar já havia este tipo de ideias expressadas na televisão, mas eu vejo uma coisa na televisão e eu não sei quantas outras pessoas é que estão a ver. Enquanto que, como tu dizias, se eu for ao YouTube e vir que um vídeo tem 3 milhões de visualizações, eu sei que houve 3 milhões de pessoas que foram ver aquilo. Eu sei quantas pessoas é que deram like, no Twitter eu sei quantas pessoas é que deram retweet, etc. Por isso eu tenho um número que me dá uma percepção. Exatamente. Como popular é que isto é? É completamente diferente da rádio ou da televisão, em que alguém diz qualquer coisa, mas eu, no limite, aquilo pode não ter eco nenhum na população. Ou seja, alguém pode dizer uma coisa xenófoba e eu penso, bem, mas que é toda a gente que está a ouvir isto se opõem, enquanto que se eu tiver o número de likes por baixo, eu sei, bem, a verdade é que há muitas pessoas que gostaram disto. Por isso, essa segunda componente de não só exposição à retórica, mas também feedback de quantas pessoas é que aderem a isto, é crucial neste processo. Isso acontece com as eleições, por exemplo, não é? Que é, um, há um partido que tem esta retórica, e dois, esse partido tem sucesso, por isso há suficientes pessoas que votam para perceber, ok, isto é popular. As redes sociais têm também essa segunda parte, que é, eu tenho um número de quantas pessoas é que gostam disto. Sim, sim, que se identificam e que não têm, lá está, podem estar muito distantes de mim, portanto eu posso viver num ambiente que continua a ser, isto pré-normalização, não é? Continua a ser dominado por essas normas sociais anti esse tipo de discurso, mas de repente eu vou ao YouTube ou ao Facebook ou o que for e vejo um post de alguém que tem esse tipo de retórica e tem imensa gente a apoiar e imensos comentários e, portanto, há um desfazer das normas, não é? Na versão online. É engraçado isso, por acaso. Agora, dito isto, eu queria fazer uma ressalva em relação a isto, que é, todos os estudos que eu conheço destas dinâmicas de mudança de normas, etc., mesmo estudos recentes e publicados depois das redes sociais existirem, continua a sugerir que o meio físico onde as pessoas estão continua a importar. Ou seja, novamente, isto não é incompatível com isto que estamos a dizer, é uma coisa alternativa, mas existindo as duas coisas, ou seja, eu tenho um feedback de quantas pessoas é que têm estas ideias quando vou ao meu Twitter ou ao meu Facebook, ou seja, o que for, e tenho outro quando eu vou ao meu trabalho, com os meus amigos, etc., esta segunda parte continua a importar, porque normalmente as conclusões deste tipo de estudos continuam a ser que os resultados são diferentes dependendo se as pessoas estão em ambientes onde estas ideias são mais populares ou menos, etc. Por isso, se as redes sociais querem isto, independentemente do ambiente físico onde uma pessoa está, não se verificariam estas diferenças. Se elas existem é porque o meio físico continua a importar alguma coisa, e isto volta um bocadinho àquela ideia que eu estava a dizer, que eu acho que as redes sociais alteram as coisas, mas não drasticamente. Sim, e não é uma substituição, isso é um bom ponto, não é uma substituição da nossa socialização pela socialização online, e provavelmente, isso faz sentido, a base da nossa socialização continua a ser a versão física, digamos assim. Ou seja, a outra atua, mas não tem exatamente o mesmo poder de fogo, não é? Esse é um ponto interessante. Ou seja, se nós pensarmos intuitivamente que isto tem tudo a ver com um sentimento de pertença e nós, enquanto seres humanos, queremos pertencer a um grupo social, etc., eu acho que todos nós podemos pensar, enfim, temos um bocadinho disso online e é bom ter gostos dos meus posts, seja o que for, mas ao fim do dia acho que é muito mais significativo para nós estar com um grupo de amigos e sentir que pertenço fisicamente do que online. Por isso faz todo o sentido que isso continua a ter muito mais peso na decidir. Estou disposto a fazer uma coisa que os meus amigos se calhar vão desaprovar ou não, fisicamente, do que online. Sim, sim, eu estou contigo, não é? Por isso é que eu sou um pouco misantrópico em relação àquelas ideias de que a juventude está perdida porque agora está tudo online, não sei o quê. Eu sei que, claro, isto é uma tangente à nossa conversa, mas claramente nós temos uma pulsão social física, não é? Que é mais forte do que o online, não é? Por muito que o online tenha de facto mudado as coisas. Deixa-me voltar ao outro lado das redes sociais, que era o que eu tinha falado inicialmente, que é das redes sociais enquanto aumentando esse sentimento antissistema que depois interage com as ideias das pessoas, digamos assim. Porque eu tenho, se calhar, uma posição difícil de explicar em relação às redes sociais, porque eu acho que é uma causa muito importante, mas não acho, e aí concordo contigo, que ela funcione sozinha, não é? Ou seja, ela claramente não há, como já dissemos isto várias vezes, mas é importante reforçar, não há um voto antissistema puro, não é? Agora, o que pode haver é um voto que, por ter esta maior insatisfação com o sistema, aumenta a tolerância para com ideias de direita radical. E há uma versão da tua tese contínua em vez de binária, ou seja, em vez da maneira como tu a apresentas, porque o que tu dizes é, de certa forma, há uma reserva de eleitores com ideias de direita radical que não está a ser explorada. E, portanto, essa reserva pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 15%, o que for, não é? E isso é uma versão binária, não é? Ou têm ideias de direita radical ou não têm. E faz sentido, não é? Claro, porque se não usasse esse tipo de simplificação era difícil demonstrar isso, não é? Mas, na verdade, o que acontece não é as pessoas terem ideias de direita radical ou não terem ideias de direita radical, o que acontece é que há um contínuo, não é? E se nós pensarmos que este contínuo de simpatia ou de tolerância para com essas ideias interage com, por exemplo, esta questão da insatisfação do sistema, o que pode acontecer é que tu não tens, lá está, tu não tinhas uma reserva de 5, 10 ou 15%, tu tinhas uma gradação em que tinhas pessoas que estavam muito próximas dessas ideias de direita radical e depois ias descendo até pessoas que se identificavam muito pouco. Mas tinhas ali uma massa, provavelmente muito relevante, de pessoas que tolerariam pelo menos ideias de direita radical. E se calhar, e essa é a hipótese que eu estou a lançar, com as redes sociais, com este discurso todo antissistema, com a politização crescente que nós estamos a viver, isso vai gerando nas pessoas uma insatisfação enorme em relação ao sistema, e para quem tem uma antipatia enorme para com ideias de direita radical, isso pouco faz, quer dizer, elas talvez dirijam o seu voto para outros partidos, ou talvez se abstenham, mas jamais irão votar naquele partido. Mas para pessoas que estejam no outro extremo da distribuição, portanto próximas dessas ideias da direita radical, claramente é muito fácil votarem nesse partido, mas se calhar mesmo para pessoas que não estão assim tão próximas, elas tolerarão votar nesse partido, até fazendo aquilo que tu já sugeriste há bocadinho, e que eu, na minha experiência, tenho, enfim, não falei muitas vezes com pessoas que votassem no Chega, mas estou a extrapolar de uma amostra muito pequenina, mas noto sempre uma tentativa de, nessas poucas vezes, de racionalização, ou seja, da pessoa, de certa forma, racionalizar o voto, não é? E uma das maneiras de racionalizar é precisamente essa questão de, pá, são todos corruptos, ou estão a dar cabo do país, ou, enfim, toda a gente sabe do que é que a pessoa está a falar. Ou seja, de certa forma, o que eu estou aqui a propor é que possa haver uma interação entre estas duas coisas, entre uma reserva de pessoas com aquelas ideias, embora com uma gradação de simpatia com aquelas ideias, e depois um aumento deste sentimento antissistema que permite ao Partido de Direita Radical aproveitar uma fatia cada vez maior de eleitores nessa distribuição. Eu acho que isso é perfeitamente plausível. E, enfim, eu quero fazer uma ressalva que é, parte de fazer teoria social é inerentemente tornar as coisas mais simples para fazer sentido da realidade. Claro, exatamente. Seja, sim, essa questão de para a binaridade das coisas, claro que não é para dizer que isto efetivamente funciona assim no mundo, é para dizer que isto ajuda-nos a compreender o que é que está a acontecer. Mas eu concordo inteiramente com o que estás a dizer. Eu acho que, se calhar, outra maneira de pensar nisto é a seguinte. Quando eu estou a dizer que há um contingente de pessoas que já têm essas ideias, nós podemos pensar que há dois limites, não é? Há um contingente de pessoas que estão dispostas a aderir completamente a essas ideias, que é um número mais pequeno, e há depois uma distribuição que vai até um outro limite, que é o limite das pessoas que, em certo tipo de circunstâncias, estariam dispostas a votar por causa do quarto retórico, não é? E depois há todos os padrões cinzentos entre uma coisa e outra. E se eu entendo o que estás a dizer corretamente, é, bem, em circunstâncias em que a percepção de corrupção aumenta ou há uma crise económica, ou seja o que for, o partido tem mais capacidade de chegar ao segundo limite, que é as pessoas que estão dispostas a ignorar a parte mais xenófoba, mesmo que não seja a parte mais importante para elas, e ainda assim votar no partido, e em momentos em que essas coisas são menos salientes, se calhar o partido só consegue mobilizar aquelas pessoas que aderem completamente a todas as partes. Eu acho que isso é 100% verdade, e novamente, a ideia aqui não é tentar explicar todo o voto no Chega, e quando eu digo que eu não acho que o voto no Chega tenha sido maioritariamente um voto de protesto, não é para dizer que uma parte desse voto não possa ter sido isto que acabavas de dizer. E eu até acho que é possível que é muito pouco claro quando e em condições é que vai haver umas próximas eleições. Mas se houver umas próximas eleições em que este tema da corrupção não é tão importante, etc., eu acho que é plausível pensar que o voto do Chega pode reduzir-se um bocadinho. Agora, eu acho que o que não é plausível pensar é que isto foi tudo ou maioritariamente voto de protesto e que em estas condições, deixando de existir, o Chega vai desaparecer como apareceu. Sim, Não é possível. Deve ser que ele está um bocadinho por baixo. É possível que algumas destas pessoas, novamente, não se revejam completamente na parte mais xenófoba, mas é isso, que estamos perto daquele segundo limite que eu falava há pouco, não é? Se calhar é difícil Chega que seja muito mais do que isto, a menos que mudere bastante a sua ideologia. E é aquilo que tu dizes há bocadinho, quer dizer, mesmo nenhum voto de protesto é voto de protesto puro, não é? Pelo menos tem que haver uma tolerância para com aquelas ideias, mesmo que não sejam perfilhadas totalmente, não é? Tem de haver uma tolerância. O que eu acho interessante na tua explicação, face àquelas explicações mais económicas e sociais e culturais, é aquilo que nós já falámos, é que esse tipo de explicações sempre me fizeram impressão porque, bem, primeiro são um bocadinho cherry picking, não é? Não sei como é que isto se diz em português, ou seja, é a explicação a posteriori, não é? Isto aconteceu, vamos ver o que aconteceu de mal que possa justificar isso. Isso que aconteceu de mal varia imenso de país para país e são coisas, invariavelmente, que não aumentaram tanto assim no passado recente, não é? E às vezes as explicações são assim umas coisas cientificamente bastante discutíveis, como as pessoas deixaram de estar para isso, não é? As pessoas agora chatearam-se, não é? Sei lá, agora, por exemplo, falavas do voto no Algarve, as pessoas sempre sentiram longe dos centros de decisão, não sei o quê, e agora chatearam-se. Certo, quer dizer, claramente parte do voto será por isso, não é? Mas não foi porque as pessoas agora se chatearam, não é? Foi porque mudou alguma coisa na base, na relação das pessoas com a política, não foi porque de repente as pessoas chatearam ou porque de repente o problema tenha aumentado brutalmente, quer dizer, não há nenhum problema que seja hoje muito maior em Portugal do que era há 10 anos. Ou há 5, não é? De um modo geral, eu acho que parte da minha crítica em relação às explicações anteriores é que elas normalmente são de um de dois tipos. Ou são demasiado lentas ou são demasiado rápidas. Ou seja, este exemplo do Algarve é um exemplo de uma explicação demasiado lenta. Ou seja, claro que isto pode aumentar a propensão das pessoas para votar num partido como Chega, mas isto não começou em 2024 ou em 2019, não é? Isto é um processo muito lento e o que nós vemos não é o voto num partido como o Chega a aumentar lentamente com essa explicação. E depois há outro tipo de explicação, que é muito rápida, que é do género. Ok, houve um aumento de imigração, como por exemplo no caso alemão, não é? Ok, houve um grande aumento de imigração e de pedidos de asilo, à volta de 2015-2016, mas se isto explicasse tudo, então nós tínhamos visto a AfD a crescer imenso e depois a decrescer quando isto deixa de ser um tema. Nós verificamos, não é nem uma coisa nem outra, é um estado mais ou menos estável, em que a direita radical basicamente não tem sucesso num país e depois uma mudança muito rápida para outro estado, mais ou menos estável também, em que a direita radical é parte do sistema político e não se vai embora. E a maneira como eu tento mais ou menos motivar a minha explicação é que eu acho que, enfim, eu espero que ela possa compreender este tipo de processo em que um estado é estável e o outro também é estável, mas a passagem de um para o outro é bastante rápida. Exatamente. E por acaso, há um aspecto que ainda não te perguntei, mas tu dizes a certo ponto, aliás, tu começas o teu livro a dizer que tu propões uma explicação que tem uma versão geral e uma versão específica. E a explicação que tu propões, na sua versão geral, é que o que as pessoas fazem, aquilo em que as pessoas acreditam, não é necessariamente a mesma coisa. E tu depois exploras isso no caso específico da exceção da direita radical, que é o que nós temos estado a falar aqui agora. Mas tu sugeres no livro que isto é uma explicação geral que se pode aplicar a uma série de outras questões, não é? De outras áreas da sociedade, digamos assim. Ocorre-te algum que tu tenhas explorado, ou seja, outro aspecto do nosso comportamento em que possa estar a haver ou possa ter havido no passado este tipo de desfazamento? Eu acho que uma das outras áreas que é assim mais óbvia é partidos que não são de direita radical. Por exemplo, se pensares nos partidos de esquerda radical em países pós-comunistas do leste da Europa, é possível que um tipo de processo existe aí. Na verdade, há um trabalho acerca disso, acerca de como, depois da transição para a democracia, há um estigma contra a esquerda e não contra a direita, porque aí os regimes ditatoriais foram de esquerda. Ok, isto ainda é bastante parecido com o tipo de processo que eu estou a descrever aqui, mas é para dizer que o mesmo tipo de processo, noutras condições, se poderia aplicar a outros tipos de partidos, mas eu acho que é um mecanismo psicológico mais abrangente e eu acho que, não tendo estudado este tipo de processo, todo tipo de processos que muda assim muito depressa, eu acho que é plausível pensar que vem deste tipo de mecanismo. Por exemplo, eu acho que o aumento do apoio aos direitos de minorias sexuais, por exemplo, ao casamento homossexual, que na maior parte dos países também aumentou muito depressa, ou, por exemplo, nos Estados Unidos agora, de repente, há muito apoio à legalização da marihuana. Este tipo de processo em que, novamente, há um período muito estável em que uma determinada ideia parece ter um apoio muito baixo e depois, de repente, tem um apoio muito mais alto, eu acho que provavelmente poderão vir deste tipo de... Interessante, sim. Não tem nenhum destes processos, mas acho que, olhando para os níveis, parece que pode ser uma coisa parecida também. Sim, e o caso que tu estavas a dar dos países da Europa de Leste parece-me um caso muito interessante para explorar o espelho desta tese do lado da esquerda, não é? Porque de facto, como são países que tiveram ditaduras comunistas, é verosímil que aconteça lá o reverso do que nós estamos a falar aqui. E isso também ajudaria a responder àquela outra pergunta que eu te fiz há bocadinho, de onde é que vem este desfazamento, de onde é que surge este desfazamento, não é? Porque acontecer ele pela razão que nós tivemos a explorar, que é o facto da extrema-direita ter estado associada aos regimes fascistas do século XX, então... aí será normal que aconteça ao contrário, ou seja, aí que aconteça uma norma social anti-esquerda radical e, portanto, que gere esse desfazamento e que depois possa, esse desfazamento possa desfazer-se eventualmente, embora nós estejamos a assistir a isso, quando esses partidos ascenderem. Eu quero só fazer a ressalva que eu acho que são coisas ligeiramente diferentes, no sentido em que eu acho que o estigma contra a direita radical vem de duas coisas. Vem de, no caso de países que tiveram uma ditadura direta, vem da memória dessa ditadura. Mas, mesmo no caso de países que não tiveram essa ditadura, vem da memória da Segunda Guerra Mundial e da associação da direita radical com a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, um país que Portugal teve, enfim, assumindo que Portugal foi afetado pela Segunda Guerra Mundial, apesar de não participar diretamente, essas duas coisas coexistem, mas mesmo em caso de países que não tiveram uma ditadura de direita, como a maior parte das democracias ocidentais foi de uma forma ou de outra afetada pela Segunda Guerra Mundial, eu acho que este estigma que existia contra a direita radical acabava por afetar, enfim, grosso modo, todas as democracias ocidentais. Isto é um bocadinho diferente do caso da esquerda, porque aí o estigma a existir tem que vir só da ditadura. E então acaba por se aplicar só aos países que tiveram uma ditadura de esquerda, não é? Enquanto que a direita radical acaba por se aplicar a quase todos os que foram afetados pela Segunda Guerra Mundial. Sim, exatamente. Bom ponto. Não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, porque isso de facto está no imaginário coletivo. E, enfim, depois também há outras coisas que a pessoa podia explorar, que as ideias... Estas ideias têm muitas vezes uma lógica grupal e as ideias políticas com uma lógica grupal são sempre difíceis de... Há muita gente que acredita nelas, mas são sempre difíceis de defender no debate político, não é? E, portanto, também, isso também concorre para que elas sejam mais ou menos silenciadas. Uma coisa que eu estava a pensar, quando estava a preparar esta conversa, que não tem exatamente a ver com o que nós estamos a falar, mas tenho curiosidade de saber o que é que tu achas disso. Há uma situação peculiar na ciência política, que é o facto de estes partidos de direita radical estarem a ascender e, no entanto, embora a investigação em ciência política deva ser, pelo menos na empírica, não é? não seja normativa e, portanto, deva estar isenta de considerações morais, a verdade é que tu percebes que toda a investigação que existe nesta área, enfim, não parte propriamente de uma simpatia pelas ideias de direita radical, não é? Embora a melhor investigação depois, enfim, seja boa independentemente disso, não é? Porque depois chega o método científico por cima disso. Mas existem, eu nunca apanhei, mas existem investigadores de ciência política que sejam próximos, que tenham simpatias por este tipo de ideias? Eu acho que sim. Pelo menos no Reino Unido ocorrem-me duas ou três pessoas que começaram, eu diria, sem serem propriamente ativistas deste tipo de ideias, mas depois com o passar do tempo acabaram por, no debate político, enfim, defender muito mais este tipo de ideias e, no limite, acabaram por se tornar mais opinion makers do que propriamente académicos. Eu sou a favor de pluralidade de ideias, mas eu acho que, tendo em conta aquilo que os estudos nas ciências sociais mostram, acho que é difícil ser contra ideias de tolerância e inclusão e apoio à democracia como sendo ideais normativamente desejáveis, porque nós sabemos todas as coisas boas que eles trazem, não é? E eu acho que é isso mais do que um viés ideológico de partida que faz com que haja um consenso, acho que não só em ciência política, mas nas ciências sociais de um modo geral, que pelo menos este tipo de coisas é melhor ter democracia do que não ter tudo o resto constante, é melhor ter democracia inclusiva do que uma que não seja inclusiva, tudo o resto constante, etc. Depois, enfim, o que é que se põe dentro disso? Eu acho que há mais divergência, mas acho que isto são mais ou menos pontos de partida que a maior parte das pessoas não discordariam, precisamente porque isso fica tanto trabalho a mostrar que essas coisas são melhores para toda a gente, não só para a integração de minorias, mas mesmo para as maiorias. Muitas vezes isto acaba por ter vantagens em termos de inovação nas sociedades, etc. É interessante porque, como é quase um elemento de partida da maior parte dos processos que tu estás a estudar, não é? E tu, no fundo, é por isso que depois duas vertentes que tu referiste, não é? Por um lado, tu sabes que os processos funcionam melhor em democracia, não é? Que a democracia conduz a uma série de outcomes positivos, e tu sabes que os elementos que a democracia tem de ter, e o lado a seguir ao hífen liberal, não é importante, ou seja, todo tipo de movimentos que atentem contra, enfim, Estado de Direito, liberdade de imprensa, não sei o quê, enfim, quem conhecer os elementos centrais da democracia tenderá a ser reativo, e depois também conhece a história, tu também sabes onde é que as ideias vieram, ou seja, por isso é que eu fiz esta pergunta, porque acho que eu não gosto de dogmas, mas parece-me difícil uma pessoa que trabalhe nesta área ter esse tipo de ideias, é curioso. Tu tens outro paper que me mandaste que é sobre, no fundo, o papel dos partidos mainstream em, de certa forma, normalizar, lá está, estou a usar aqui normalizar no outro sentido, a retórica dos partidos de direita radical. E é um paper, é um artigo muito interessante, agora não temos tempo de estar a falar sobre o paper propriamente dito, mas tenho curiosidade de saber, aqui mais enquanto conselheiro político, não é? Se tu pudesses aconselhar os partidos da direita democrática, chamemos-lhe assim, e em Portugal, nomeadamente o PSD, como é que tu achas que estes partidos devem lidar com o Partido de Direita Radical? Porque é bastante difícil, não é? Ou seja, o grande desafio é, tu sabes, que são preocupações que existem, não é? Na cabeça dos eleitores. Por outro lado, não podes copiar exatamente o discurso, não só porque não coincide com os teus valores, como porque provavelmente as pessoas vão preferir o autêntico à cópia, e portanto coloca-te aqui numa posição muito complicada, não é? Eu acho que é útil pensar naquilo que estávamos a falar há bocadinho, de pensar que há uma gradação de distribuição das preferências das pessoas, não é? E que se calhar há um reservatório de pessoas que agora estão a apoiar a direita radical, porque já tinham 100% deste tipo de ideias, e depois há zonas de cinzento em que as pessoas estão dispostas a tolerar essas ideias porque a direita radical lhes dá outra coisa que é ainda mais importante para elas. Eu acho que o primeiro tipo de eleitor será muito difícil de ganhar de volta à direita radical, e acho que é preciso assumir que, por algum motivo, isto não era saliente no sistema político, mas agora esse barco partiu, como se diz em inglês. Isso não vai voltar. Aquelas pessoas já tinham aquelas ideias, de agora há um partido que as representa, elas vão continuar a votar naquele partido, e se o centro-direita tentar copiar, como tu disseste, vão preferir o original à cópia. Mas acho que há algum trabalho a fazer nas pessoas que estão na área mais cinzenta, não é? Ou seja, se calhar há algumas pessoas que, novamente, eu acho que não serão antirracistas, mas que se calhar não estão a votar na direita radical primordialmente pelas questões mais ligadas à xenofobia, etc. Se calhar estão a fazê-lo mais por questões ligadas a descontentamento com o funcionamento das instituições, por descontentamento com o caso de corrupção, etc. E eu acho que há espaço para ganhar pelo menos essa parte do eleitorado, admitindo que a outra é impossível de se ganhar de volta. Mas para o fazer, eu acho que é preciso haver alguma diferenciação, ou seja, a partir do momento em que estes partidos se tornam iguais à direita radical, perdem a vantagem comparativa que têm, que é dizer, por um lado, nós achamos que as preocupações são legítimas, mas não achamos que a solução que seja assinada por este partido seja a solução legítima. Ou seja, o que eu quero dizer é que acho que é preciso traçar uma linha clara entre o centro-direita e a direita radical, dizer que não se vai alinhar em retórica xenófoba, etc., mas compreender que as preocupações das pessoas, a ansiedade em relação às mudanças tecnológicas, em relação às mudanças económicas, etc., é real, e que é preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Eu não tenho propriamente uma solução de concretamente que tipo de políticas é que se devem propor, mas em termos gerais eu acho que a ideia devia ser uma linha clara entre o centro-direita e a direita radical, dizer que nós não achamos que isso seja aquilo que uma democracia devia ter como objetivo, nós não vamos por aí, mas nós ouvimos as preocupações das pessoas, e novamente para estas pessoas que ainda são possíveis de ganhar de volta, vamos tentar propor soluções alternativas, não a mesma solução. Sim, também parece que vai ter de ir por aí, embora como sempre nestas coisas seja muito mais fácil dizer como vai ter que ser feito do que exatamente o quê, né? Isso depois na prática. Não, claro. Depois na prática. Não, isto não era uma crítica. É que de facto é um nó gordo e difícil de desatar, não é? É uma coisa complicada. Por acaso agora estava a pensar, a proposta ainda da tua explicação, ou seja, da explicação que tu propões, Eu acho que ela também ajuda, também é útil para explicar um aspecto do surgimento destes partidos que não é necessariamente óbvio. E pensemos de novo no caso do Chega, não é? O Chega foi um partido que surgiu colado à direita radical e que tem, aliás, nessas últimas eleições foi muito visível e acho que houve muitos, por exemplo, comentadores que não perceberam essa distinção. Isso também ajuda a explicar porque é que muitas pessoas, mais pessoas votaram no Chega. O discurso foi convergindo para um discurso que é um discurso antissistema e de direita conservadora, digamos assim, conservadora aqui no, enfim, na seção da ciência política, ou seja, da direita, mas já não é aquele discurso original, não é? Aquela história do Chigano já foi à vida, quer dizer, houve uma série de coisas que saíram. E isto não é óbvio, não é? Seria perfeitamente possível que o partido tivesse surgido, alguns no espaço do CDS, e depois tivesse começado a apontar para os dois lados, não é? Para o lado mais à direita, mas também para o lado mais próximo do centro. E não, o que aconteceu foi que ele surgiu colado à direita. E isto parece-me também que vai ao encontro da tua explicação, que é, ele surgiu precisamente levantando aquela reserva, aquele reservatório de, já não sei qual foi a expressão que tu usaste há bocadas, que era mais feliz, de pessoas que já tinham aquelas ideias, e que lhe deu aquele boost inicial, e depois a partir daí começou a explorar o resto. Eu acho que é exatamente isso que está a acontecer, ou seja, novamente, voltando a esta ideia de empreendedores que estávamos a falar há bocado, eu acho que o mais difícil na política é, ou uma das coisas mais difíceis é ter aquele momento inicial, aquele boost inicial de que falavas, não é? E o ter ido ao encontro deste tipo de ideias que não estavam a ser expressadas, acho que foi crucial para conseguir isso, para conseguir pôr o Chega no mapa e ter um apoio eleitoral bastante expressivo. Mas depois, a partir do momento em que o partido já é claramente parte do sistema político, no momento em que não há nenhum outro partido credível à sua direita, ele tem todo o incentivo em mover-se para o centro, porque é assim que cresce. Ou seja, aquelas pessoas de direita, as pessoas mais extremistas que votam no partido, não têm outro partido em que votar. Por isso, mesmo que o partido se mexa um bocadinho mais para o centro, vou continuar a votar nele. E em mexendo um bocadinho mais para o centro, se calhar chega, novamente, estas pessoas de que estávamos a falar, que se calhar votam num partido primordialmente por questões que não são a questão xenófoba, e isso permite ganhar um bocadinho mais eleitorado. Eu acho que a questão mais complicada, do ponto de vista de estratégia do partido, será quando isso aparecer num partido à sua direita, que acontece em alguns países. Exatamente. Por exemplo, tipo Itália, não é? Exato. Ou Itália. E aí sim, o partido tem um dilema estratégico maior. Neste momento, claro que todo o incentivo é em... Enfim, não é para se pôr no centro-direita, porque aí perdia completamente a sua identidade e a sua marca, mas é mexer-se um bocadinho mais para o centro-direita e tentar alienar o mínimo possível de eleitores ali na direita conservadora. Não há nada a perder em fazer isso. E acho que foi isso que aconteceu muito nessas eleições. Exatamente, sim. Mas deixa-me reforçar o ponto que eu fiz há bocado, porque isto é um peço-me que dá muita força à tua tese e eu não tinha pensado nisto originalmente. É que é historicamente muito difícil, na maior parte dos sistemas políticos, mas no nosso em particular, surgirem partidos novos. Não é? Nós basicamente tivemos o partido do Yanos, que depois foi à vida, e lá está, que vinha com o Yanos atrás, e o Bloco, na verdade, surgiu da conjugação de vários partidos, e agora é que começámos a ter partidos mais novos a surgir. Agora, isso é muito difícil. E, portanto, na verdade, se tu tiveres esse reservatório de eleitorado que não está a ser explorado, mas já lá está, ou seja, as pessoas só não sabem que existe espaço para aquelas ideias, tu tens ali uma plataforma para conseguir crescer muito rapidamente do nada, não é? E isso explica o que seria a partir de um puzzle, que é o Chega ter-se posicionado no extremo direito, porque ele podia ter ido para a zona do CDS, para uma coisa qualquer do género. E isso parece-me um ponto, enfim, é um ponto interessante a favor da tua tese. Enfim, a conversa já vai longa, temos que terminar, mas esta conversa foi muito interessante e para mim, eu pensei nisto várias vezes ao longo aqui da nossa gravação. Isto é uma coisa, aliás, que eu escrevo, acho que no prólogo do meu livro. Das coisas mais giras de fazer um podcast é tu poderes ter este tipo de conversas em que estás a ter um debate sem guião, digamos assim, não é? E aquilo que tu dizes há bocadinho, certo ponto de não estarmos a desviar e tanta gente, quer dizer, em certo sentido é a graça que estas coisas têm e a pessoa está a pensar, eu senti-me, quando li obviamente o que tu mandaste, mas sobretudo aqui na nossa conversa, a pensar alto, e o pensar alto às vezes tem o seu lado desorganizado, mas eu acho que isso faz parte do que um podcast permite, e faz ter novas ideias e arrumar as ideias que tinhas na cabeça. Para mim esta conversa foi muito útil para arrumar uma série de impressões de dados às vezes contraditórios que eu tinha na cabeça sobre este fenómeno que não tinha feito sentido, e ler o teu livro e ter conversa ajudou-me imenso. Enfim, espero que também ajude quem está a ouvir a ter uma ideia mais esclarecida sobre isto. E enfim, olha, parabéns mais uma vez pelo livro e pela investigação que está por trás, porque, como eu disse no início, eu acho mesmo muito original e é destas ideias óbvias em retrospectiva, ou seja, em retrospectiva de facto faz todo sentido até alguém ter essa ideia, porque explica, ou ajuda a explicar, lá está, obviamente não é a única causa, tu não estás a propor isso, e eu próprio coloco ainda aquela hipótese das redes sociais que falámos há bocadinho. Agora, claramente é difícil desmentir que este é um elemento importante, porque ajuda a explicar uma série de coisas que aconteceram nos últimos anos. Portanto, olha, parabéns e espero que... Obrigado. Espero que o livro seja um sucesso. E por falar em livro, tu tens um livro para recomendar, não é? Que não tem nada Sim, a ver com isto. Não tem nada a ver com isso. Sim. Eu acho que tem alguma coisa a ver. Tem a ver com ciência política, se quisermos, mas quando me perguntaste um livro para recomendar. Eu acho que este foi o último livro que eu li, apesar de já ter lido há 2 anos, que verdadeiramente me marcou e mudou um bocadinho a minha maneira de pensar, que é um livro que se chama Meio Sol Amarelo, em português, da Chimamanda Ngozi Adichie, que é um livro sobre um romance histórico sobre a Guerra Civil na Nigéria. E eu acho que, enfim, não só reflete muito bem os horrores da guerra, etc., mas como todos os livros bons, parece que tem todos os elementos da vida lá dentro, não é? Ou seja, tem amor, traição, guerra, perda, morte, todas essas coisas, mas talvez com as melhores personagens que eu alguma vez li num romance. Por isso, enfim, se alguém estiver a ouvir e não tiver lido o livro, eu acho que vale muito a pena. Boa. A começar por mim. Certo. Que sou uma dessas pessoas, encaixo nesse perfil. Olha, Vicente, obrigado. Foi uma excelente conversa. Obrigado, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.